Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Terça-feira é dia de triplo Burger Bacon. E amanhã, o clássico dos clássicos, Big Mac, por apenas R$8. Aproveite! Tamo no ar, ei, sejam bem-vindos, povo! Ah, boa tarde! Boa tarde! Acabou o jogo do Grêmio ou não? Acabou! 1-0, Sombra, gol do Everton, golaço na prorrogação, no comecinho da prorrogação? E olha, a gente tava acompanhando o jogo ali, o jogo tava... Pode sair do banheiro, Vieira. O jogo foi igual, o Pachuca. Foi pau a pau o jogo. É. E aí, no lance individual, o Everton entrou no segundo tempo. Mas o Vieira tava aqui numa, né? Aqueles mexicanos ruins pra cacete. Vamos passar o carro. Vamos passar o carro nesses caras. O outro ligou aqui e falou, ó, menos de 4 eu nem comemoro. É. E vou dizer uma coisa pra vocês que estavam vendo o jogo lá. Vieira tá com o Samu em casa. O Grêmio só venceu na prorrogação porque o Pachuca veio de uma prorrogação, né, do jogo deles. Cansou, né, Domênico? Eles estavam bem cansados. Ó, o que eles jogaram no jogo normal, não jogaram nada na prorrogação. É verdade. Olha o Vieira, ó. Esse Pachuca é horroroso, gente. Que isso? Que nojo. Hoje, Vieira. Escorreu pelas pernas agora. Galera, o negócio é o seguinte, tudo bem? Boa tarde pra todo mundo aí. Assim, boa tarde, mano. Para. Horroroso. Esse time do Pachuca é um horror. Ruim. Vai ter o Honda, mano. Vai ter o Honda. Ah, é o único ali que talvez aí seja um pouquinho melhor aí dentro do time dos caras. O time dos malucos lá tem um goleiro de 1,70m. É, goleiro aí de 40 e poucos anos. E sabe aquele tiozão lá que não aguenta mais correr na linha, você põe no gol? É o time do Pachuca. O futebol mexicano, galera, é como se fosse lá o leite com manga. Lembra que o pessoal fala, faz mal, não pode, mata? Né? Não pode. Véi, não faz porra nenhuma. É muita lenda e pouca coisa, velho. É muita fumaça pra... muita fumaça e pouco fogo. Mas o que aconteceu que o Grêmio... teve tanta dificuldade de ganhar desse pouca coisa aí. Sabe qual que é, Sombra? É, o Sul-Americano, ele entra todo borrado mesmo nesse primeiro jogo, porque todo mundo sabe que é obrigação do Sul-Americano pegar esse primeiro adversário e ganhar. Passar o Corinthians, quando jogou contra o Al-Ahly, ele também passou por maus bocados. Ele não foi tão sufocado durante a partida, mas teve um lance, assim como contra o Grêmio também, um lance que poderia ter saído gol do Al-Ahly. E se sai esse tipo de lance, entra em parafuso. O de cabeça? O lance de cabeça ali do Pachuca aí, quase que a bola entra. O Corinthians, ele sofreu também um ataque do Al-Ahly naquela oportunidade em 2012, quando tava 0-0, que o bagulho se entra aquela bola também, o time brasileiro entra em parafuso. É, o São Paulo, eu não lembro qual foi o adversário que ele pegou antes de pegar. Al-Ittihad. Mas também não foi um jogo que o São Paulo goleou. Então o brasileiro, ele entra mesmo com aquele negócio, sabe, pressionado, porque ele sabe que esse jogo é obrigação. Quando enfrenta o europeu, Sombral, que vier lucro. Mas quando pega esse primeiro jogo, a obrigação é toda do brasileiro. Cara. A bola queima, né, cara? Queima, lógico que queima. Os caras entram borrados, mano. Agora, você acha que o Real Madrid vai entrar nervoso contra o Grêmio, pensando da mesma maneira que o Grêmio entra contra o Pachuca? É que a qualidade técnica do time europeu não, é absurda. Não se permite ficar nervoso, né? Mas fora a qualidade técnica, gente, fora a qualidade técnica em si, tá na cara que o europeu não dá o valor que o sul-americano dá nessa competição. O negócio do europeu, tudo bem, vai lá, ganha, faz a festa, ok? Se perder também não muda o preço do dólar ou o preço do euro pros caras. Mas o sul-americano, Sombra, ele tem uma fixação por essa competição de ganhar do europeu. Ah, é o time mais forte do mundo, então vem aqui que eu vou ganhar de vocês. Mas o europeu não tem essa rivalidade com os times sul-americanos, independente de qual seja. Você tem aí algumas situações aí que você pega alguns jogadores aí meio com cara de bunda quando perde e tudo mais, mas pergunta lá pro torcedor lá do Real Madrid ou do Barcelona quando eles perdem esse título, se eles dormem na pia como o torcedor sul-americano faz. Mas isso tem uma explicação. Por quê? Porque eles são, inegável, eles são os melhores. O centro do mundo do futebol. Sim. Nós não somos o centro do mundo. O centro do mundo é, em termos de time, é a Europa. Sim. Nós somos o centro do mundo quando se trata de Copa do Mundo, como seleção. Como time, nós não somos. São poucos os times que são, inclusive, reconhecidos ao redor do mundo. E na Europa, para eles, o grande torneio que para eles... Ele fala, estou derrotando o meu rival... A Champions. Essa é a realidade. Exato. Em grau de importância, agora, para nós, quem é... É aquela coisa do fraco contra o forte. É a mesma coisa, Sombra. Essa final aí, o europeu pegar o sul-americano, tá que nem a gente pegar na semifinal aí um time da Ásia, pegar um time da... Né? A mesma coisa, é igual, cara. Pra gente, tipo, a obrigação é nossa de ganhar. Pô, o europeu também. Só que tem uma diferença. Se a gente entra contra o time da Ásia numa semifinal, a gente entra nervoso. Sim. Já. Os caras não. Os se cara o Real é normal, Madrid né, entra, véio? Pode entrar contra qualquer um aí, não vai entrar é nervoso. Mais um jogo. Vai, os caras têm plena consciência da superioridade técnica. Com certeza. Agora, esse Real Madrid que o Grêmio vai enfrentar, mano, é melhor que aquele Chelsea que ganhou do Corinthians, não é? Porra. Com certeza é. É, não é? Com certeza é. Ah, não dá pra comparar, o Corinthians, né? Sombrar, por mais que o Chelsea ele tenha tido o mérito dele, porque ele eliminou o Barcelona na semifinal, inclusive jogando a segunda partida no Camp Nou, e depois ele ganhou do Bayern na final, o Robben perdendo o pênalti, enfim. Mas o Chelsea ele deu sorte também. Ele teve o mérito de chegar numa final e ganhar, sim, mas tanto o Barcelona quanto o Bayern, os dois times eram mais fortes do que o Chelsea. É verdade, tem razão, mano. E, consequentemente, o Corinthians também deu sorte. Da mesma forma, Sombra, que o São Paulo, em 2005, ele acabou dando sorte também, porque o Milan, quando ele perdeu aquela final pro Liverpool, o Milan era muito mais time do que o Liverpool. Sim, sim. O São Paulo pegou um adversário também mais fraco em 2005, e o Rogério fez a partida que todo mundo lembra que ele fez, né? Então, é absurdo. Tem um abismo de diferença entre o nível técnico dos europeus com o nível técnico dos sul-americanos, né? Se os europeus, eles já têm uma discrepância, Domênico, enorme. Se a gente fizer um comparativo aí, em termos de conquistas aí nos confrontos aí contra os sul-americanos. Mas na boa, Domênico, se os europeus entrassem pra ganhar mesmo essa competição como eles entram pra ganhar, por exemplo, uma Champions League, nunca ninguém ia ganhar, né? Agora eu te pergunto pra todos, inclusive, não só pro Mano, né? Você acha que um dia essa diferença vai diminuir ou vai ficar isso pra sempre? Eu acho que é pra sempre. É difícil, né, Domênico? Pela qualidade técnica que os caras têm, pelo investimento que eles fazem, não tem como chegar próximo. Ah, pode acontecer. Se acontecer a Terceira Guerra Mundial, Domênico, tacarem uma bomba nuclear na Europa, pode ser que de repente você pare de novo. De cada 10, a gente vai ganhar 2. Você analisa, por exemplo, lá 98, 99, 97. Não era tão diferente o Palmeiras do Manchester. Eu acho. Ô, Domênico, perdão, Domênico, só uma informação aqui, Dodô. Mas acho que até 2000 foi pau a pau. De lá pra cá, complicado. Não dá. Mas, Domênico, pega aqui, por exemplo, aqui, ó, nos últimos 10 anos aqui, ó, 2007, campeão foi europeu, 2008, europeu, 2009, europeu, 2010, europeu, 2011, europeu, 2012, aí o Corinthians ganhou, que foi um sul-americano, 2013, europeu, 2014, absurdo. Europeu, 2015, europeu, 2016, absurdo. Europeu. Absurdo. Eu falei, de cada 10, no máximo 2. Ou seja, o Mano falou de 10 competições, os europeus ganharam 9. Mas agora pois você tem que ver também o seguinte... Desses aí, desses europeus que ganharam, quantos são times medianos? Nenhum. Tudo top, é. Velho. É só time. Quantos tem o Real medianos? Madrid, Barcelona? Não tem time mediano nisso aí. Não tem. Não tem. Agora, o que foi de mediano brasileiro pra lá? Não tô falando de Corinthians, porque o Corinthians não é mediano. Eu tô falando. O que foi o Estudiantes? Que não, foi? O ano passado foi o Atlético de. Esse aí, que era do Guerra. São Lourenço. O Atlético Nacional. O Mazembe. Mas deu calor no Real Madrid. Hein? Não, deu calor, mas não dá. Mas o Mazembe ele foi porque. Quando o Mazembe eliminou o Inter, aconteceu a competição, foi no Emirados Árabes, não foi? Foi. Mazembe ele tinha ido acho pelo que foi, ter sido acho campeão. Que foi. Acho que foi, se não me engano. Não vai mudar também, né? Mas geralmente, Sombra, esses times aí, eles têm as competições aí continentais deles, que são muito fracas. Ou então, por exemplo, até quando os caras estão ali e são adversários mais fracos, são aquela vaga destinada pro país sede. Geralmente aí são aqueles times aí do país sede aí que eles entram pelo fato de já estar realizando o Mundial no país a deles. A partir de quando, mano, que vai ser de em 4 anos, eles estão planejando? Ah, não, então, isso é um projeto ainda. É um estudo ainda que não foi aprovado, né? É uma ideia. Eu não sou a favor disso não, cara. Porque imagina, se o seu time é campeão hoje, você vai jogar um Mundial daqui com 4 anos. Desmonta o time inteiro. Não, e a ideia, se eu não me engano, é que fosse de 4 em 4 anos reunindo 24 times. Absurdo. Uma Copa do Mundo. 24 absurdo. Times. Pra mim tinha que voltar, era um jogo só. Também acho, viu, seu Bento. Muito mais legal. Mas eu acho que aí é injusto, menos. Cara. É injusto. É injusto, mano. É injusto, você tem que participar em todos os continentes. Por mais que você diga, é um time fraco, mas, por exemplo, não foi legal, Domênico, ver o Inter ser eliminado pelo Mazembe? Foi legal, ver o Atlético tomar a surra do Raja Casablanca. Mas só, por exemplo, mano, então vou falar, tudo bem, hoje seria um tiração de sarro, né, se o Grêmio perder. Mas não vai ser legal, por exemplo, ver o Grêmio e o Real no sábado à tarde? Não, na boa. Sem casa, assim, nem um joguinho desse? Havia. Lógico, vai. Agora, você vai ver o Real e Patuca. Agora, cara, eu tinha um sentimento ambíguo. Por quê? De um lado, eu torcia porque o Grêmio se ferrasse. Do outro, eu falei assim, pô, mas vai dar um jogo legal. Jogo legal pra assistir sábado, pô. E é mais verdade. Né? É. Então, pô, 3 da tarde, vai ser 3 da tarde? Exato. Pô, você vai lá, Real Madrid e Grêmio, né? Legal pra caramba. Pô, não é? Legal pra caramba. Então, mas é uma vergonha que mostrem mérito e cheguem na final. Os caras estão jogando amanhã o Real Madrid, mas já estão pensando no PSG, né, velho? É verdade. Assim. É. Bom, vamos lá. A gente, não que a gente não tenha começado com as manchetes, mas a gente tava falando aí um pouquinho do jogo do Grêmio, né? Contra o Pachuca, mas antes da gente começar de fato as manchetes dos times paulistas, o Dodô vai dar o recado do McDonald's, Domênico. E essa hora dá uma fome, né, rapaz? Minha nossa. Meu Deus. Ó, você que tá no teu carro agora, tá trânsito. Dá uma olhada do lado direito. Olha lá o McDonald's ali. É, amigão, tem um McDonald's aí do teu lado. Corre pro McDonald's. Todo dia tem um clássico diferente por apenas R$8 cada. E hoje, hein? Hoje, terça-feira, é dia de organizar a semana, meu amigo, no McDonald's. É dia de triplo burger bacon. São três hambúrgueres, bacon crocante, queijo cheddar, cebola, ketchup e mostarda por apenas R$8. Ah, tá a fim de deixar, incrementar, ficar melhor, é isso? Então é só pedir junto com as deliciosas McFritas e bebida por R$19,90. É, todo dia tem clássico, clássico do dia McDonald's. Hoje, terça-feira, é dia do triplo burger bacon. Então faz assim, vai pro McDonald's, deixa o trânsito depois, desafoga depois, amigão. Corre pro McDonald's lá. É isso aí, McDonald's. É o Corinthians. Corinthians? E aí, vem. Corinthians! Diga aí, irmão. Tudo bem? Como assim? A musiquinha. Que isso? Que isso aí, Sobiano? Que isso? Baixou? Eu sou músico. Ah, eu toco música, né? Os hinos dos clubes. Mais uma vez, cantar, seu Bento prova que é imparcial e tá aí cantando o hino do Corinthians. Me chamando de porco aí nas redes sociais. Me chamou? O senhor jamais, senhor. O senhor é imparcial. Ah, Vamos lá. Ô, senhor. Ô, mano, vamos lá, olha só, hein? Não mais que eu, mas é. Sim, vamos lá, agora é a vez do Trellis, né? Após René Júnior. Após René Júnior, após Júnior Dutra. Trellis é o próximo. Amanhã o Corinthians vai retomar as negociações contra o... É, ele que tomou a dedada. É, amanhã o Corinthians retoma as negociações com o atacante do Vitória. Ó, e por enquanto, tá vendo aqui que o Luca, Marlone, Jean e Mendoza... É, o Corinthians ainda vai dar uma segurada, porque são jogadores que interessam outros clubes no Brasil, são titulares fáceis em qualquer outra equipe. O Corinthians vai tentar barganhar, vai tentar usar como moeda de troca esses jogadores pro ano que vem. Será que um desses fica, mano? Nenhum desses fica? Luca, Marlone, Jean e Mendoza, nenhum fica? Então, Bento, o Luca, não é desejo dele continuar no Corinthians, porque ele ficou muito chateado quando ele foi... É, relacionado mesmo aí para poder ser negociado, o Carilli não quis aproveitá-lo e o Carilli também não morre de amores pelo Luca e possivelmente não será aproveitado. Isso, né? Mas eu acho, Bento, que diante do que o Corinthians tem aí de opções e diante do que o Corinthians busca, o Luca talvez aí fosse um atleta que poderia ser reaproveitado sim. Mas o Carilli deve ter os motivos dele aí para não querer contar com o Luca lá internamente, enfim. É, como você bem disse, o Corinthians ele tá guardando alguns jogadores aí que podem servir aí de moeda de troca. Inclusive, três jogadores aí dessa lista que você citou, Bento, estariam talvez aí como possíveis relacionados aí para que o Corinthians pudesse negociar com o Fluminense a questão do Gustavo Scarpa. O Palmeiras ele está bem encaminhado aí, o Palmeiras ele está esperando até inclusive o Fluminense formalizar tudo o que ele quer aí com relação aos atletas que o Palmeiras estaria disposto a emprestar para poder negociar o Scarpa. O Fluminense já gostou da proposta do Palmeiras e agora cabe ao Fluminense acertar com os atletas que poderiam ir para lá. Não sei se o Palmeiras vai arcar com os salários, não sei que pé que tá essa negociação lá. Mas o Corinthians ele acompanha ainda mesmo que. O Corinthians ele acompanha mesmo que de longe. Mas o Corinthians ele ainda não desistiu do Scarpa, é um jogador que o Carilli gosta também. Aliás, qualquer treinador aí de qualquer time de São Paulo gostaria de contar com o Scarpa. Mas a questão é a parte financeira, não dá para entrar em leilão, né, Bento? O time do Corinthians aí ele tem aí algumas pendências, ele tem aí. De fato, alguns compromissos aí que ele não vai poder meter as caras aí, principalmente contra um rival como o Palmeiras, que está cheio de dinheiro. O Corinthians ele vai tentar buscar alternativas aí, fazer algumas propostas aí mais modestas para tentar trazer alguns jogadores. Não vou ficar aqui, Bento, passando uma lista aí diariamente de todos os jogadores que o Corinthians tem interesse. Novamente aí a gente está falando do Trellis. O Trellis já esteve mais próximo, aí parece que esfriou, agora o Vitória está trocando a sua diretoria. Estão retomando as negociações, pode ser que venha, pode ser que não. Mas agora também, Bento, a gente tem que tomar cuidado para não virar uma salada de frutas, velho. Porque agora o que vai ter de empresário querendo valorizar atleta falando, o Corinthians tá atrás. O São Paulo agora me ofereceu uma proposta. Né? O Palmeiras aqui me consultou. Para querer colocar o nome de atleta em mídia. Eu não vou ficar pagando pau pra esses comédia, não. Quer jogar no Coringão? Peça, pelo amor de Deus, assine o contrato. Não fica fazendo grossinho, não, irmão. Para, vocês vão ficar sem jogador, viu? Vocês vão jogar Libertadores com quem, velho? Inclusive, Bento, apesar do empresário do Pablo aí dizer que não, que ainda não retomou as conversas com o Corinthians e tudo mais, existe sim um papo aí de que possam retomar essas conversas aí. Já pensou, mano? Volto, olha, mas na boa, cara, sinceramente, depois de tudo que aconteceu, eu acho que não tem clima. Mas no futebol, como todo mundo sabe que ninguém tem orgulho pra nada, dependendo do interesse aí, o pessoal esquece tudo que foi dito, de parte a parte. Porra, e digo então, Lucas Lima. Pois é. Então, acho que não descartaria, talvez, uma possível retomada dessa negociação com o Pablo. Apesar de eu achar difícil. Ô, mano, aquele goleiro lá, lembra que uma vez passou pelo Corinthians? Foi um gol pra caramba, o Renan. Sim. Lembra que tinha se destacado no Havaí? Veio do Havaí, né? Fechou o gol contra o São Paulo no Morumbi, o Corinthians trouxe. É, o cara se aposentou, cara. Não é ruim, Sombra. 27 todo mundo... anos. Nossa. Mas com lesão? Não, olha aqui. Cuidade. Ele vai se dedicar abrir uma construtora lá na cidade dele, em Governador Celso Ramos. Caramba. Pode ser que o negócio dele seja construir imóveis, porque de fato ele pegar no gol não era bem dele, não. Pô, ele podia ter construído um muro no gol, né? Pois é. O cara do muro. Renan, mas é que esse nome também não tá dando muita sorte pra goleiro também não, né, Sombra? Não é um muro, mas o Muralha no Flamengo também não tem agradado muita gente, não. Né? Mas com relação ainda a esse Renan aí, cara, ele pegou muito contra o São Paulo e aquele papo lá que o Rogério Ceni foi lá elogiá-lo, todo mundo, o Rogério Ceni tá intermediando a ida dele pro São Paulo, o Rogério Ceni já foi negociar o contrato com o cara, enganou todo mundo, velho. O Corinthians foi lá, comprou o cara e foi um tiro na água da porra, cara. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais do Coringão aí. Boa. É isso aí. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Ah, olha, até aproveitando, já estamos com o estranho no ninho aqui, que é corintiano, viu, mano? Boa. Advogado, é o Thales Augusto de Almeida. Ele que fez uma doação. Ó, ele foi ganhador do quarto leilão do Estádio 97 nesse final de ano e fez uma doação de 200 bonecas, cara. Boa. Olha que legal. Seja bem-vindo, Thales. Prazer, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. É boa noite. Um imenso prazer de estar aqui com vocês. Legal. Eu uso todo dia no prazer carro, voltando ao trabalho. Olha lá. Prazer. Bom, moto, olha, antes de mais nada, aqui, tá? Em nome de quem receberá essa doação, muito obrigado. Com certeza. Prazer é meu. 200 bonecas, serão 200 meninas felizes nesse Natal, final de ano. Pô, com certeza. Parabéns, caramba. Né? Crianças carentes que não tem nada. É, tem sempre que auxiliar, né? Não só no Natal. No qualquer período do ano, temos... Eu digo isso pro RG número 2. Ah, RG fala assim, não, vamos usar só no Natal, uma coisa mais marqueteira. Eu tava falando, não, RG, você tá errado. Você deve sempre ajudar as pessoas em qualquer época do ano. Mas isso são, é verdade, né, pontos Sombra? De vista, né? Não, mas isso é verdade. E vocês tocaram num assunto aí que eu acho que é bacana, cara. Porque muitas vezes aí as pessoas se sensibilizam no Natal. É como se fosse aquele desenho do Mickey aí, antigo, que passa, né? Todo dia 25 cedo, você liga lá na Globo, tá passando o desenho do Mickey que passa fome. É, tem pessoas que passam fome e necessidades o ano inteiro, não é só no Natal que ela precisa comer. Então as pessoas se sensibilizam muito no Natal, mas é importante a gente, quando puder também, ajudar, não só com relação à parte financeira, mas ajudar de alguma outra forma também, as pessoas que necessitam, né, cara, com uma roupa usada. Uma roupa usada, quando eu digo, não é aquela roupa furada que não dá pra usar. Não é aquele trapo que você vai usar de pano de chão, é uma roupa que não te serve mais, ou uma roupa que você já enjoou. Que esteja em bom estado. Ou então decente, né, mano? Comida que você possa dar pra alguém. Ô, mano, mas você me chama a atenção agora. Eu não lembro de ter visto qualquer desenho do Mickey que ele passa fome. E tudo bem, não lembro. Não é do Pica-Pau, não, mano? Não, é o do Mickey, cara. Não, é o do Mickey. Inclusive, tem até o tio Patinhas que é muito rico e tudo mais. O Mickey é aquele pobre que ele não tem dinheiro. É mesmo? Você lembra disso, Thales? Passa todo dia 25, cara. Do Mickey, não. Eu não lembro do Mickey, cara. Do Pica-Pau que passa fome, eu lembro, né? Não, eu vou achar o desenho aí. Eu acho que a Disney não quer deixar o Mickey passar fome, velho. Será, mano? Será? Olha, opa, tô falando pra você. Olha, se vocês sabem qual é esse desenho do Mickey, que o Mickey... Coloca passa aí, desenho fome. Mickey Natal passa fome. Bota no Google pra Google. Eu acho que o mano viajou, hein, velho. Não, é verdade, cara. Eu não lembro desenho do Mickey. Olha, aparece aqui. Você coloca no Google lá imagens, né? Aí você coloca desenho Mickey Natal passa fome. Pô, só tem o Mickey feliz rindo pra cá, eu também, rindo pra lá. É isso que eu tô achando. Não, você confundiu os desenhos aí, mano. A Disney não quer deixar o Mickey. Tá estranho. Eu lembro uma pra que tocar o Patinhas... no coração da galera. Vou achar aqui, você vai ver. Por favor, procura, porque agora eu fiquei curioso. Ô, estranho, e aí, cara? Tá feliz aí, bicho? Muito feliz. Time campeão, né? É, agora vamos ver o ano que vem, né? Tá preocupado? Preocupado não, nunca fiquei sombra. Preocupado com o Corinthians, não. Ó, vou colocar aqui pra vocês verem aqui, ó. Ó. Deixa eu ver, tô vendo aí o Scrooge. Ah, o Mickey fazendo papel. Ah, tô vendo, olha aí, cara. É o Natal de Mickey, chama esse Natal desenho. Natal de Mickey. Ah, que ali faz uma espécie de velho avarento, né, o tio Patinhas. Ele né? não quer tá dar. Vendo? Mas não é o tio Patinhas aqui. É o Pataconcio? Ah, sei lá, eu acho que é o tio Patinhas, sei lá, mas é esse desenho aqui, ó. Falei pra vocês, mano, aqui não é lenda não, irmão. Ah, o mano manja do troço. Mano manja, hein. Parabéns, hein, mano. Olha aí. É que no Natal eu gosto de acordar bem cedo, que eu ajudava a minha mãe a fazer as coisas lá em casa. Ah, é? É verdade isso, Marcos? Marcos. Esse quadradinho. É verdade. Esse quadradinho ali do lado, ali, X-Videos. O que que é aquilo ali, mano? Mas você andou vendo X-Videos. Aonde? Isso aí é o YouTube, ô idiota. Ela até saiu do ar, ó. Olha, apertando o botão. Saiu do ar. Beleza, mano, já tá explicado. Não, tá aqui, ó. Deixa teu irmão em paz, olha, do Marcos. Ah, é só ver desenho, YouTube, ó. Olha, o Maurício é puro, gente. Não adianta. É, ele vê desenho. Não é o Marcão que é podre. Oh, é estranho, vem cá, você nota a diferença que o Marcão é podre e o mano é puro? Podre não. Imagina. Olha, acho que os dois são iguais, hein? É verdade. Puros ou podres? Olha, aí eu já não sei. Podres. Vocês que são podres. Iguais? Meninos podres? Garotos podres? Não sei, me passa essa ideia. De não, que o mano é meigo. O mano é Marcão. Agora o Marcão, eu não meu boto amigo. Minha mão no fogo, não, velho. Por isso, um abraço pra quem tava ontem lá no escândalo, lá dos ouvintes. Lá, fazendo pessoal o pessoal casado, que eu não posso falar o nome, mas o pessoal tava lá, todo mundo ouvinte da rádio, hein? Um olha abraço, é pra rapaziada. Boa! Boa, boa. Esse é o Estádio 97. Estamos aqui com as manchetes do Estádio 97. Estranho, fica à vontade. Acabou. Tá nervoso? Fica tranquilo, viu? Vou fazer uma massagem em você. O Mota vai fazer uma massagem em você. Tô casado. Adoro homem de Deus. Ele não liga. Ele não liga pra isso. Tô solteiro. Tá na pista. Vamos lá, continuando com as manchetes do Estádio 97. Oferecimento de amendoim Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. What the fuck, não. Palmeiras. Ah, nós. Vocês. Nós. Não, nós. Vocês. Nós. Vocês. Quem sou eu, seu Bento? Que música é essa, velho? Palmeiras, ô, Mérico, vamos lá, mano. Muito louco hoje. Fala de nós aí, ô, seu Bento. Fala de vocês. Quem? De nós. Vocês. Não, nós. Nós três, né? É. Nós. Porque tem 25% do meu lado. Viu? Olá. Opa, do Mike. Olá, eu sou o Ali. Cuidado de sentar nessa cadeira, você vira pipoqueiro. Você sabe, hein? Vieira. Você não perdeu ontem, velho. O que ele fez? É. Eu vi. A gente vai te contar. Eu só recebi um montão de mensagem que vocês estavam me zoando. Não, imagina. Imagina. Você ninguém zoou, mas o Vieira. Ô, Domérico, vamos lá. É normal já. Hoje foi dia de muita movimentação, né? Movimentação, gostei. Por exemplo, gostou? Gostei. O Mina. O Mina parece que vai de vez agora. Não me lembro mais do rosto daquela mina. Muito boa essa aí. Não me lembro. Eu vi você cantando ela lá. Mas a melhor é dos Mamonas. Mina! Sim. Também. Né? Nossa, é horrível também. É horrível? Nossa, você não gosta do Mamonas? Ah, era bom. Nossa, horrível. Era bom. Mamonas era legal. Não, tudo bem. Aparece no Gugu, o povinho. Mina, a galerinha gostava e tal. A criançada ficava feliz. Música de tiração, um lixo. Que é isso, senhor? Não era, não. Eu acho, é. Você quer que eu faça o quê? Meu gosto. Mas, ô, você sabia isso? Mamona. O sucesso não se discute, tá certo? Sim. Que é sucesso. Claro. Agora, pro meu gosto, aquilo é horroroso. Nossa. Agora as bolas. Sombra esse momento sendo odiado em Guarulhos, cidade natal dos Mamonas. Mas não, pior que agora. Entra na fila. Nossa, aí teve um DJ agora famoso que fez um remix, conseguiu estragar a música mais do que era ainda. Mas vamos aí. Não fala assim. Mas fala aí. Eu, DJ Mau Mau, eu gosto do Mau Mau. Mau Mau. Não. Tem o Bombom. Tem. Fala aí, sobre. Mas vamos lá, então o Mino acho que deve ir em janeiro. Certo. Saiu até na capa do jornal lá de Barcelona que poderia ter uma troca com o Mascherano. Né, o cara poderia mandar um Mascherano pro Parmeira. Você é louco! É verdade, ó! É verdade! É verdade, não, o Mascherano tá estudando a proposta. Não, o Mascherano não vai ficar no Barcelona porque ele tá pedindo pra sair porque ele tem uma proposta do futebol chinês. Então, mas é isso, no lugar, vai né? Vai jogar no Porco, aonde? E não, outra, a ida do Mina pro Barcelona não tem nada a ver com o retorno do Mascherano pro Palmeiras. Tá louco. Mascherano vem pro Parmeira. E já é da categoria sub-óbito, já, né? E o Tino Marcos acertou. acertou pelo menos a previsão dele lá de 50%. Se não for montagem, isso... Não, mas o quê? Isso aí, ó. Capa do jornal, capa lá. Capa do jornal. É, então. Se não for montagem, tem que tomar cuidado, né? É. Não, mas que o Parmeira, que o Mina deve ir lá. Tá vendo? Mas ó, a Maleloca não falou a respeito do Neymar, falou que nada é impossível. Não, mas peraí, o Mina ele vai talvez aí antecipar a sua ida pro Barcelona por causa da saída do Mascherano, mas nada tem a ver com o retorno do Mascherano. Não, eu sei, mano. Mas o River quer, viu? Eu dei uma mano. É pra montar dois times, né? Tá ótimo, né? Isso porque os caras falaram que não ia contratar muito, que ia ser um pouco só. É só Scarpa, Lucas Lima, Dudu... Tira o cartão de crédito da mão da Leiloca, velho. Tira o cartão de crédito. Mas não tá ainda, viu? Ainda não acionou nada nela. Não, por enquanto, não é ela, não. É recursos próprios ainda. É mesmo? É. Só se for buscar, né, algo mais grandioso. Aí aciona ela lá que ela tá disposta. É, porque o Lucas Lima não... Ela não tem gol, tipo? Não. Ela tá dando uma segurada nesse fim de ano por causa do presente do Dudu. Ah, gostaria de ganhar. O que você gostaria de ganhar da Leiloca? Que não, não vale dinheiro. O anel. Sobra. Não vale anel. Olha, acho que é o anel. É lucro, filho. Hã? Ali tem dinheiro. Um anel? Você gostaria de ganhar um anel da Leiloca? Sim, anel. Ou de couro, né? No caso. Anel, gatsu. Eu te dou um anel. Anel. Ah, quero anel, né? Eu te dou um anel, Dudu. Então o Mota vai te dar um anel. Muito menos o Mota. Por quê? Ô, que desprezo é esse? Anel. Aquele anel do Mota. O que você não quer da lei? Logo eu vou querer do Mota. Empurra essa janta aí, ô. Empurra o gato. Do que? Você não empurra? Do quê? No Mota? Não, no Mota não. Ah, você já empurrou, fica quieto aí, outro. Ah, já? Opa, não entendi nada, velho. Revelação. Vocês sabem que não. Vocês sabem. É melhor as cabritas lá, viu, seu Bento? E rola boatos atrás de boatos, né? Qual dele agora? Agora eu acho que o negócio do Goulart é. Eu acho que não. É mentira, né? Eu acho que é mentira. Não, é que não agora é todo mundo vai vir pro Palmeiras também, né? Domênico, veja bem, não é boato, ele não vai continuar na China, ele quer voltar pro Brasil, algum lugar ele vai jogar. É que saiu a matéria aqui... Nossa, que deitada! Saiu a matéria aqui que Palmeiras e Flamengo seriam os times... É, lá, os dois que tem dinheiro. Os dois times, né? Quer ver? Deixa eu pegar a matéria aqui, saiu aqui. Tá no teu notebook aqui, Ale. Cuidado Ale, pra tá quando você for mexer no seu celular pra não vazar nenhum nude da Leiloca, tá? Não, eu não tenho esse negócio de aquela virilha peluda. Tranquilo que aqui não tem. Virilha cinza. No Globo aqui, ó. Quer ver? É Globo, né? Globo e só aqui. Globo. Aqui, você comprou um Fandango veio o celular? Ricardo Goulart avisa clube chinês. O que foi? Comprou um Fandango veio o celular? Isso aqui não vem Fandango. Ah, foi desumilde agora. Foi desumilde. Agora eu fui obrigado a deitar em você. Como é que são essas porcarias que você tem aí? Oh. É Ricardo Goulart. É maçã. Ricardo Goulart avisa. Lembrei do que maçã no fome agora. Olha, mandou um vê a maçã. Vem pra maçã que você vem pro bom negócio. É. Agora só falta os caras me o dele é high. Ou patrocinar a rádio. É, não fala não, que esses caras são muito metidos. Ricardo, faz tempo dinheiro. Que não desenvolve nada que seja tão bacana e não paga nada também. Agora não vão mais patrocinar, né? O Ricardo Goulart avisa clube chinês que quer voltar ao Brasil. Sim. Essa é a manchete. Sim. Aí você lê aqui, né? Olha só, jogador torce para o Guangzhou negociá-lo. Palmeiras tem trunfo em Matos e Flamengo corre por fora. Ele falou, olha, eu tenho uma grande amizade com o Alexandre. É um grande profissional, me deu um super apoio no Cruzeiro. Tivemos uma boa relação lá. Eu exatamente. Até posso chamá-lo de amigo. Posso te chamar de amigo? Então. É um programa isso? Posso chamar de amigo? Pode-se dizer que sim, é um trunfo. Ele é um dirigente renomado, trabalha no Palmeiras. Acho que as coisas têm que passar por ele. Caso o Palmeiras consiga me contratar, ele pode tomar a frente dessa negociação. Palavra agora, do Senhor. Graças a Deus. Começa fazendo errado. De virou missa, hein? Fazendo uma pancada de jogadores. E tem bastante jogador. Não se, né? Não se usa a base, não dá espaço pra molecada. É, se ganhar, você não tá nem com a base, Domênico. É mesmo. Hoje eu vi o Cícero lá, o novo diretor de futebol. Engraçado, antigamente a base do Palmeiras era um lixo, não servia pra porcaria nenhuma. E o Palmeiras precisava. Porque o Palmeiras não tinha dinheiro. E não usava a base. Sim. Aí se endividava em comprar jogador. Hoje, a base é vitoriosa, cara. Verdade. Vitoriosa. E hoje tem dinheiro pra cacete. Continua comprando jogador patata. Mas nunca tá no time certo. Então faz uma pesquisa, vê se o torcedor não tá feliz em contratar Scarpa, Lucas Lima e se vier Ricardo Goulart. Faz uma pesquisa, pra ver se o torcedor, a maioria... O problema não é esse, mas o problema... Tudo bem, o torcedor pode até ficar feliz. O problema é que já fizemos isso, né? E aí vai ter vai ter alguns, né? Que são fera que vão ficar no banco. Se você imaginar do meio pra frente, Moisés, Tietê, Lucas Lima. Aí você espeta o Scarpa do lado direito, o Dudu do lado esquerdo e um centroavante. Aí o William, o Borja, quem você quiser. Aí você ainda tem que colocar o Ricardo Goulart. Keno, Guerra. Não, Keno nem no treino vai. É, então. É muita gente, né, cara? É, olha. Pra começar a ter treta no elenco, né? Eu duvido que o Palmeiras vai pegar o Ricardo Goulart, cara. Eu também acho que não, cara. Inclusive, o jogador aí, o Ale, tem até o Scarpa aí que a gente... Não, o Ale escalou o Scarpa aí. Mas eu acho que o Palmeiras, ele se contratar o Scarpa, ele para por aí com relação à parte ofensiva. Ele pode se reforçar depois aí, talvez, lá atrás. Mas, o Ale, eu colocaria o time do Palmeiras aí, se escalou dessa forma. Mas, ó, você coloca lá dois volantes. Você põe Felipe Melo e Moisés. Aí você joga lá com Scarpa, Lucas Lima e Dudu. E na frente o Borja. Desculpa Keno, desculpa Guerra, desculpa Rafael Veiga. Mano. Esses aí todos são bancos. Vai jogar os cobrão, mano. Vai jogar os cobrão. Eu acho que ainda o Tietchan sai um pouco na frente do Felipe. Duvido que ele joga. O Tietchan, se ele sai das férias de 2017... É, não jogou nada esse ano mesmo. Tá de férias. É. Né? Deve estar na mix. Deve estar ainda aí. Porque pra falar a verdade, Ale, eu acho que o Tietchan vai brigar ali com o Bruno Henrique pra jogar de segundo volante e com o próprio Moisés. O primeiro volante mesmo ali, o Bruno Henrique não, o Bruno Henrique vai brigar ali com o primeiro volante. Nossa, com o Felipe Melo. O Bruno Henrique, ele briga com o Felipe Melo e o Tietchan vai brigar ali com o Moisés. Porque ou também acho. Vai jogar. Mas eles jogaram juntos, né, na campanha do título, na maioria dos jogos do Palmeiras no Allianz Parque, ele fazia o meio campo com... Tietchan e Moisés, não, né? Sobre, só pra... Essa capa aqui, ela é realmente é verdadeira, mas não existe nada desse negócio de mina, porque tá aqui mina por masque. É que, na verdade, aí você lê aqui o conteúdo da matéria, você lê aqui a letrinha menor, que tem uma letrinha menor aqui, né? Mas foi o que eu falei pra vocês, aqui, mano, ele vai ser realmente... O mano tem razão, ele vai ser o mina por masque, que o masque vai embora, mas ele vai... Pô. E o mina será o substituto. Ah, tá, que... mas não diz que é uma troca entre clubes, né? Troca nenhuma. É isso aí. Mas só eu antecipar ainda do mina pra... Pô, pra brincadeira. Mais uma coisa do Gaguinho aí, ou não? Chega. Não? Qual o Gaguinho? Você lembra? O porco Gaguinho. Ah, o porco Gaguinho. Você não lembra do porco? Da Pepa. Tem que falar da Pepa agora. Da Pepa. Mais novo agora, né? Mais novo, é verdade. Mas eu sou velho, né, Marco? Tem o Porky Pig. É, o Porky Pig. É, o Gaguinho. Tinha o Hulk, né? Exatamente. Tem o Hulk. É verdinho o Hulk. Estádio 97 da Energia 97, oferecimento do Buscapé. Quer ofertas de AZ sempre com o melhor preço? Dá um busca no novo Buscapé. Dá um busca. E aí, Bento? Ah, agora, deixa eu ver aqui, eu tô achando o RG, cara. Cadê o RG? Santos, let's go! E o chefe também. Tá? Que é isso? Falou que todo mundo comigo, tá ligado? Coitado, RG. Tá acelerado agora. Santos é novo campeão. Olha, eu acho que todos os clubes deviam fazer uma regravação do hino com o Marquito. Nossa, o Marquito. Saiu o Ari Toledo pra entrar o Fidelis, hein? É verdade. O Aerotrem vai meter um Aerotrem lá no Santos. Santos São Paulo. Vamos lá. O RG que é amigo do cara do Aerotrem. Ah, é? É. Vamos trazer ele aí. É? Pra quê? Sei, pra dar uma risada a cara dele. Você é louco. Você é louco, esse cara é um... Copiaram, né? Verdade. Tá vendo? Mas olha, depois é quando você vai pro aeroporto lá. Mas o Santos que tá tentando agora, né? O Pérez tá pegando aí pegando a caneta do Modesto, vai ver quem tá na pauta, né? Como o Ricardo Oliveira, entre outros, e também o Rui Costa, que é o diretor executivo da Chape, né? Esse cara deve ser bom, né? Porque os caras montaram um time aí, perderam todo mundo, montaram outro, cresceram o olho aí, pode ser que venha pro Peixe ano que vem, certo? O que mais do Peixe aí? Já que ninguém quer falar aí... Não, o presidente disse que o Zeca não sairá de graça, né? Sim. Mas né, se a justiça determinar que o cara pode sair... Consegue uma liminar? O presidente também falou o seguinte, que ele tem esperança que consiga resolver essa situação do Zeca e o Zeca fica no Santos. Será? Mas aí não tem clima também. Atenção, palavras do Aerotrem, olha aqui. Existem leis. Ele é um patrimônio. Não vai sair de graça, eu garanto. Temos que fazer valer os direitos do Santos. Houve investimento, Santos acreditou. Fez ele aparecer, jogou bem, nada justificava ele se afastar, mesmo com a revolta da torcida. O clube sempre em primeiro lugar. Viva o Aerotrem! Ele aí, falou, viva o Aerotrem. E pra dar uma inflada... onde moram os seus pais, ele termina falando. E pra dar uma inflada também nas manchetes do Santos aí... Inflada. É, ele desmentiu, né? O Pérez desmentiu aí. Não que ele desmentiu, mas ele vai contra a ideia do Modesto lá de negociar o Vitor Ferraz e o Copete com o São Paulo. Ele falou que os jogadores não são inegociáveis. Se tiver uma proposta boa, de repente, pode rolar negócio aí sim, hein? Olha só. Mas eu acho que o cara tá certo, quer dizer, pode rolar, mas eu acredito que não. Mesmo se tratando de Copete, não vai se ser fácil, né? Porque sabe, eu acho que no fundo, o dirigente sempre fala, puta, vai que eu negocio, o cara estoura no outro clube. No será time, que não? Você não acha que rola muito disso, estranho? Principalmente entre rivais? Um exemplo do Corinthians é o Neto veio do Palmeiras pro Corinthians. Explodiu no Corinthians. Agora, o São Paulo trazer Vitor Ferraz, eu não sei se valeria a pena gastar dinheiro para trazer o Vitor Ferraz. Acho que pode pesquisar, ver um outro melhor, né? Quem? Bom, Marcos Rocha, do Atlético Mineiro, é um bom nome. É, melhor que o Vitor Ferraz. Mas eu acho que se houvesse uma bolsa de valores aí, as ações do Marcos Rocha estariam bem mais altas que a do Vitor Ferraz também, né? Comprar ações aí do Marcos Rocha deve estar mais caro. Ah, eu acho. Que a do Vitor Ferraz, né? Tudo é uma questão de equivalência aí, né? Difícil é um lateral direito no São Paulo firmar, né? Ah, já teve uns 322 nos últimos 5 anos, não foi? O último que foi o Belete? A gente já teve... Foi o Cicinho. Não, o Cicinho, acho que... Foi o Souza último. Que quebrou bem o galho ali pela direita. E o Cicinho, vocês estão esquecendo do grande, do fenômeno, e o Cicinho. É verdade. No São Paulo foi bem. Foi bem. No São Paulo foi bem. Era bom jogador ali. Ele dava driblinhos. Não era bom? Dava driblinhos, é verdade. Que ele foi lá pra Ucrânia e jogou de ponta. É. Era bem ofensivo, né? Mas, agora, isso o Marcos Rocha tem aquela vantagem que ele vai jogando lá na área, uma de calabresa, uma de mussarela, pra ver se... Pensou uma de cada lado, olha, porque ano que vem se contrata o Marcos Rocha, aí nós temos canteiro de mão dos dois lados, Reinaldo e Marcos Rocha. Cara. Meu Deus. Olha, é. O Vieira acaba de chegar com aquela camisa, um avental do Grêmio. Ele pegou um lençol do Grêmio. Ele pegou de uma lona de um circo. Agora sim, devia ter vergonha de vir com a camisa do Grêmio. Depois de ter sangrado desse jeito, depois de ter falado que ia, né, que por menos de 4 nem comemorava. Peraí. Só um minuto. Sangrou, se borrou inteiro. O único time de todos os brasileiros que jogou com o mexicano foi o Grêmio. O Grêmio não pegou nenhum. Mas não importa. Começa por aí. Não importa. Acho que muda. Esse é o primeiro passo. Ganhou o que o futebol mexicano? Não, me responda aí. O meu próximo adversário chama-se Real Madrid. Dá uma olhadinha, o teu é o São Bento de Sorocaba, o teu é o Santo André, vamos ver o teu ali é o Ponte Preta, no sábado. Então vamos conversar mas a gente vai ver. Mas eu prefiro ganhar do São Bento que perder do Real Madrid. Eu ainda prefiro perder do Real Madrid lá no Mundial. Eu mando desculpa pra derrota. Ô Vieira, é uma vergonha maior você perder a semifinal ou ser escovado de uns 4, 5 na final? Eu vou repetir o que eu falei na outra semana. O Grêmio não vai fazer nem o papelão que Atlético Mineiro e Internacional fez. Já provei pra você que não ia. E também não vai fazer o papelão que o Santos fez. Nossa, escreve o que eu tô falando. Eu tô falando, o Grêmio pode perder. Só que você vai ver. Pode não, vai. Pode ser, muito provável. Eu acho que os caras são os galácticos. O Vieira tá falando de Mundial. A gente não combinou ontem que ele seria boicotado toda vez que ele você tá me vaiando porque eu não tenho dinheiro pra ir pro Mundial. Ale, você não sabe mais onde? Você tem dinheiro, vírgula. Pagaríamos a sua passagem. Ah, tá bom. Ganhou a passagem pra ele. Tá bom. Sério? Sim, senhor. Porque o mano disse que ia dar $1,000. Eu falei no ar. E 4 amigos seus já tinham arrumado 4 mil. Peraí, ele deu $1,000 ontem. Ué, que muda? Ontem. Era pra você embarcar ontem. Se você começasse a campanha antes, ele teria dado antes. Mas diz que filhão, não é um negócio bruxo. Seguinte. Mas eu não sou espidão, vamos falar de um diferente. Voo. Então vamos lá. É você, ontem com essa doação que eu faria pra você, você inteiraria o que tava faltando em termos de passagem, hospedagem, você já tem alguém pra conseguir lá, e o ingresso o Benjamin daria um jeito de te arrumar. É, estamos falando de um voo que dura em média 14 horas. Sim. 14 ou 15 horas. Sim. Você poderia, pura e simplesmente, se quisesse, sair daqui na quinta-feira, ou seja, depois de amanhã, você teria tempo para se programar hoje, amanhã, e sairia na quinta. Veria o jogo no sábado e retornaria no domingo. Você chegaria aqui segunda-feira à tarde, seria extremamente plausível. Nossa. Você fazer essa viagem. Ô, mano, para de frescura. Tem visto, tem uma série de burocracias. É, aliás, tá, fala ali. Que o visto demora tem... 4 dias para tirar. Mas que o pessoal tá tendo muita dificuldade com o visto lá. Ele não sabe. Tanto ele que não o público foi baixo, foi menos de 7 mil. Não, né? E assim, agora falando agora, sério, muito sério, fala, lógico. Tem 2 mil gremistas lá. Ô, que mano, 7 mil, e agora falando mil, sério, não, 7 mil foi o público total pagante do jogo. Ah, tá. Aí os caras estão dificuldade. Tá cheio de shake lá. Mas, ô, mano, agora falando sério, cara. Dificuldade de esse lance, no Habibs lá. Esse lance da acabar a Libertadores e começar o Mundial, a galera não consegue nem se programar, né, cara? É, não. Aqui é programar, difícil, você não tá botando fé, vai fazendo uma poupança. Você fez reserva. Começar a Libertadores, né? Ué. Porra, você não tá botando fé. É, chega, você não acredita no seu time? Ô, seu Bento. Pois não. Só um minutinho que eu vou dar um recado aqui da Estela Barro, já que estamos falando de futebol mundial, tô lembrando aqui de Copa do Mundo, né? Afinal de contas, já começa a tomar... estranho, já tá naquela... Já tá sentindo aquele pouquinho de Copa do Mundo chegando ou não? Já dá. Tô bem ansioso pra Copa. Tá ansioso? É. E é bom demais Copa do Mundo, né? O Brasil estreia num domingo, estranho. Ah, não tem problema. Jogo de domingo é legal quando é semifinal, né? Primeira fase tem que ser jogo durante a semana, mas é legal. Não trabalhar, né? Hã? Pra matar trampo, né? Não, nós vamos trabalhar. Nós vamos até aqui trabalhando. Nós estamos aqui, velho. Nós estamos aqui, cara. Mas não sei, a estreia do Brasil tinha que ser... Isso é segunda-feira? Né? Uma segundona, né? Para Paulista. Aí cara. Não, hein? Ainda mais 3 da tarde. Para Paulista, imagina. Lembra? Caramba. Eu espero que no ano que vem eu não esteja trabalhando, não. Vou continuar fazendo isso que eu faço aqui. No... Como assim, velho? Né? Não desmerece a nossa profissão. Ah, tá. Então, olha, você que está afim de viajar para assistir a Copa do Mundo... O telefone certo para você é Estela Barros Turismo. Essa é a empresa que tem várias opções de roteiros legais pra caramba pra você. Ligue 2166-2250, 2166-2250. Não seja um pangaré igual o Vieira pra deixar tudo de última hora, né? Faça tudo planejadinho, programe-se. Ligue na Estela Barros 2166-2250. Se você ligar agora, você vai ter todo o atendimento especial para o 20 do Estádio 97. Ligue já, 2166-2250. E a Estela Barros está com uma ação muito legal, uma ação especial para resgatar o verdadeiro sentido do Natal, né? O amor. Durante todo o mês de dezembro, a agência da Estela Barros vai arrecadar brinquedos novos que serão doados à Associação São Lourenço, que fica em Mogi das Cruzes. E neste sábado, dia 16, o Papai Noel estará na loja da Estela Barros, na Avenida Brasil 299, das 10 da manhã à 1 da tarde, para receber as cartinhas, os presentes para doação. Você tira uma foto com o Papai Noel e vai fazer o Natal de uma criança mais feliz, tá bom? Preste atenção, então, neste sábado, das 10 da manhã à 1 da tarde, você pode levar sua cartinha pro Papai Noel, levar um brinquedo novo. Não precisa ser brinquedão, pode ser uma brinqueda simples. Ou estranho, por exemplo, você fez uma doação de 200 bonecas, concorda? Concordo. Quanto é o custo, mais ou menos, da boneca? Bom, fiz a pesquisa, dá em torno de uma boneca similar à Barbie, R$5, R$7. Olha aí. Então você pode dar uma boneca similar dessas, gastar, vamos lá, R$10. Você vai lá, colabora com uma criança que vai ganhar um presente do Natal, né? Você vai lá, vai bonita, ajudar, tá bonito lá, a Estela Barros, tá muito legal a agência, né? E você tira uma foto com o Papai Noel, pô. Leva a criançada pra tirar foto com o Papai Noel, tá bom? Show. Neste sábado, das 10 da manhã a 1 da tarde. Beleza? Beleza, legal. É isso aí, Estela Barros, fica na Avenida Brasil 299. Vai lá, neste sábado, das 10 da manhã a 1 da tarde, Bento. Ah, tricolor. Boa, seu Bento. Tô montando minha fanfarra, hein, ano que vem. Tricolor paulista. Mas é pouco acelerado. É minha versão. A versão dele é mais acelerada. Versão live. Ano que vem vai ter minha fanfarra do Bento aí. É. Sendo o primeiro. Ah, mas essa versão aí você tem que lançar na segunda-feira, pós-final de semana, que o senhor fica meio acelerado, né? É, muito. Nós, né, fica. Nós, né? Opa, já puxou. Aliás, ontem teve, né? Ah, ontem teve. Boa. Vai ter mais ainda, hein? Vai. Aguardem. Nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir. Boa. Olha, até que enfim, hein? Justilei. Aí sim. Chegaram a um acordo com o time chinês. Agora o empresário dele tá chegando pra agora resolver a parte do jogador. Aí você tá vendo, né? É. 1 milhão de euros, né? É. Pô, ficou barato, hein, Sombra, essa renovação aí. Mas sabe o que é? Porque pro time chinês, ficar com o Justilei ia custar mais 5 milhões de euros só de salário. E eles não iam usar, né, o Justilei. Eu acho que não vai ter problema, porque ele já deu, falou publicamente que quer abaixar o salário pra ficar no tricolor. Então, resolvido a situação. Esse é o cara. Dá pra animar com o Hernandes ou não? Ó, cara, são situações diferentes, né, seu Bento? O Hernandes com possibilidade de Copa do Mundo aí. Eu acho que a chinesada lá vai endurecer o jogo aí pra cima do Hernandes, hein? Talvez tenham visto. E o próprio Hernandes não fez questão também, né? Porque quando perguntado a respeito dessa situação, ele próprio fala, é difícil. Mas isso é pra não ficar iludindo a torcida, né, mano? O Hernandes é sincero, mano. Se dependeu dele, ele fez aí por onde. E inclusive ele falou, se precisar abaixar o valor do salário baixo. Ô, mano, mas é diferente. O Hernandes, ele tem. O contrato dele é mais. É, ainda não, gente, não acaba logo. Primeiro. É 2 anos, não é? Ainda falta. Não. O Hernandes fica até o meio do ano que vem. Acho que é. Não. No São Paulo, fica até o meio do ano que vem. Sim. No clube chinês, aí eu já não sei, mas acho que até... Meio do outro ano. Meio de 2019, eu acho que é. É isso. Mas sabe o que acontece, gente? O que o Hernanes, ele gosta do São Paulo, tem uma identificação com o São Paulo, ele tem. Só que precisa entender qual é o projeto de vida do Hernanes. Pelo que eu li um outro dia aí de uma pessoa numa mídia social que teve perto dele, fazer meu, na China ele não quer ficar. Não quer. Não aguenta mais comer poodle frito lá, né, velho? Nem brinca comer poodle frito, pelo amor de Deus. Os caras comem, velho. Chihuahua assado. Fala que vai comer escorpião. Só meu, olha o cachorro, que raça que era, Marcão. Ah, desculpa, meu. Come o Domênico frito. Mas cachorro não. Se quiser comer o Domênico. Domênico a pururuca. O cara come tá louco. Olha, enfia o espeto no Domênico. Cachorro não. É uma boa, eu já fiz isso. Você já fez isso? Enfia o espeto. Você viu mesmo, né? Você começou pela linguiça, né? Você gostou, né? Os animais, trouxa. Você então... falou de coração, espera só um minuto. O que é isso aí? Comeu, o que é isso? Frito. Bom, coraçãozinho, coraçãozinho. É tipo empalar, né, o Dodô? Aquela empalada. Não é por isso, só porque eu tô lembrando a cena. Você empalado, deve ser engraçado. Meio Game of Thrones, né? É, mas dá uma depilada antes. Ah, você pegou? Eu depilo a linguiçinha pra você, pega no meu. Não foi de coração. Ah, então tá bom. Foi só pra. Vou trocar o Domênico pelo RG. Aí é de coração. Coitado do RG, você tá louco. Por falta de roupa nova. Aquela carne velha, né? Coitado, velho. Por falta de roupa nova, vão passar. Tem que deixar de molho, sabe? É, tem que deixar de molho, velho. E pode salgar aquilo, hein? É, meu Deus do céu. Eu acho que, Sombra, quando a RG se for, a gente pode palar ele. Né? Deixar ele aqui, tipo, ele vai embalsamado. Ele vai embalsamado. É empalhar, não empalar. Empalhar é outra coisa. É. Empalhar é o que rolou no Domênico. Ele vai participar. Empalhar é aquela, né? Da vassourada. No... Mas, mas se não embalsamar direito, ele vai ficar soltando fluidos. É. Ah, que nojo. Ele já fede vivo, você imagina morto. Mas ele, vai, ele já solta. Já soltou tumores em excesso. Ele vai fede vivo. Olha, você imagina morto. Ele vai participar mais do que ele participa hoje em dia, porque ele vai. Cai pra um lado, cai pro outro. Para o programa pra levantar, RG. Para pra ajudar. Podia aí, gente. Fazer que nem o morto muito louco. Quando toca a música, ele levanta. Não, e sem contar o seguinte: a dona Naná, aqui ela ia ter que entrar de meia e meia hora pra tirar o pó. Aquela espanada. Dá uma vez por semana, Vieira. Quem tá feliz agora, sabe quem é? Passa aquela resina por cima dele. O chefe tá fazendo assim, ó, com a mão. Chefe Benedetti, né? O chefe Benedetti não vê a hora do RG morrer. Já falei pra RG, não aceita nada do chefe. O chefe tá dando café pra ele. Chefe Benedetti, experiente em magia negra. Sim, tá ele tem um bonequinho de voodoo do RG, cara. Nossa, e pra deixar parecido, ele passou na bunda e na pinga. Então fica fedido igual. Ai, meu Deus do céu. Mas, mano. Sim. Então, no caso do Hernanes, aí precisa ver qual o projeto de vida que às vezes o Hernanes tem. Ele tem uma vinícola, se eu não me engano. Na Itália, né? Na Itália. Ele viveu na Itália. Talvez a família dele mora lá até hoje, cara. Ele tá sozinho no Brasil. Exato. Então, eu preciso entender também, porque às vezes o cara chega e fala algo que não é o desejo dele. É. Uma coisa é você ter simpatia, ter uma ligação afetiva com o clube. A outra é saber o que ele quer fazer da vida dele. Ah, mas a família dele tá na Itália? Tá. Ah, então é bom ele ficar aqui, né? Porque família é bom, assim, bem longe mesmo. Mas acho que o Hernanes... Ah, quanto mais longe, é melhor a família. Teria coragem, Ale. O Hernanes não é daqueles que eu acho que bate cartão lá no 222, não. Não. Até ele... porque se ele batesse, o Marcão encontraria, né? Ele manda entregar em casa, né? Manda o delivery, né? O Marcão, né, Ale? O Marcão já tinha falado, meu, vai treinar, o que você tá fazendo aqui? Agora, falar em China... Manda um abraço pro Dorival, ele ia falar. Parece que tá rolando aí uma informação, aí eu não sei se isso é verídico, pode ser um boato. De que o Lucas, ex-São Paulo, estaria... Lucas Moura. É, Lucas Moura. Sim. Teria passado nos exames médicos para atuar no Beijing Wuhan. Tá saindo em todo lugar, viu? Da China. Não, Renato Augusto. Já saiu na imprensa lá, francesa. Aí não, hein? Uhum. Ou seja... eu acho que, meu... Vai se esconder lá, né, velho? Na boa. Vai ganhar mais dinheiro. Já dá para ver o seguinte. Vai forrar... Vai dar aquela forrada bacana. Mais, né? Vai fazer os caras ganham mais dinheiro. Mas aí eu concordo com o Mano, cara. Quando o Mano fala... O cara já tá jogando na Europa há um tempão, cara. Ele precisa se esconder... Pô, se eu sou ele, tá negócio. Vai jogar vitrine, no São Paulo, cara. Perde a vitrine. Mas joga um campeonato paulista bom, aí de repente vai que surge uma vaga. Esportivamente aí, você tem razão, Baitola, mas é. É eu? É pra não, mim? Não, não. É pra mim ou pro Mota? Pro Mota, que, que tinha um Ronaldinho Gaúcho. Ah, você olhou pra mim e falou do Mota. Mas entendi. Eu não faço conta com o dinheiro dos outros. Eu não consigo fazer conta com o dinheiro dos outros. Cada um que sabe do seu, pô. Eu não sei. De repente é uma proposta tão gorda. Que eu falar, deixa eu jogar 2 anos e depois me dá o luxo de jogar, voltar pro Brasil, sei lá, né? Ah, mas sei lá isso. O que é complicado pro Lucas, Sombra, é que o Lucas ele nunca conseguiu estourar na Europa. Por exemplo, o Oscar que tá jogando na China também, ele já teve seu tempo áureo no Chelsea, né? Ele já foi bem lá no Chelsea, enfim. Era um garoto prodígio, todo mundo lá, pô, Oscar. Resolveu ir pra China, ganhou lá o seu dinheiro, como tá ganhando ainda muito. O próprio Ricardo Goulart, que resolveu ir pra lá, o salário do Ricardo Goulart hoje é de 4 milhões de reais, cara. Hoje nenhum clube, talvez, aí consiga pagar o que o Ricardo Goulart ganha lá na China. Mesmo o Palmeiras que manifestou interesse também. Mas, na boa, cara, você pega aí, é um mercado que, por mais que você tenha um exemplo do Paulinho que saiu de lá jogando... num clube chinês e foi jogar no Barcelona, mas todo mundo sabe que o Paulinho não saiu de lá e foi jogar no Barcelona por causa do futebol chinês, que é uma grande porcaria. Ele foi pela seleção brasileira. Todo mundo acompanhou o Paulinho pela bola que ele jogou na seleção brasileira. Sim. O futebol chinês é um mercado ridículo, é um futebol nojento, é um futebol patético, que tá tentando aí, através de grandes nomes... Nojento, é ridículo. O futebol chinês, se depender do próprio chinês, é fraco, velho. O negócio de chinês é kung fu, cara. Pastel. Fritar pastel, sabe? Comer escorpião. Agora, futebol não é com os caras. Um eles estão tentando recheiar... Mas o negócio é o seguinte, com relação ao futebol chinês, tá na cara que eles estão tentando rechear o futebol deles aí com grandes nomes aí pra ver se dá um up, pra ver se melhora. Mas é muito difícil, Ale, você ensinar, por exemplo, o chinês a jogar uma bola. Não. Por exemplo, o japonês que tá no processo de evolução até hoje, ele demorou quanto tempo pra chegar até aqui? É verdade. Sabe? Inclusive passando por Lazi, com uma série de outros grandes nomes aí que deram início no futebol do Japão, né, cara? Se você soltar um abacaxi. Chinês, cara. Se você soltar um abacaxi lá, ele sai chutando, ele não sabe o que é bola. Não sabe, cara. E fora uma coisa que a gente fala sempre aqui, por aí né? Mesmo. De ganhar o vestiário, de ter o domínio do vestiário. Lá no vestiário chinês, sabe, é complicado, porque chega um afrodescendente, sabe, pessoal. Daquele conflito, racha o grupo, né? Racha não é só o grupo, né? Racha muito mais. Né? Os caras ficam melindrados. Mas né? O São Paulo mantendo o Jusilei é aquela coisa, não dá pra dizer que está reforçando o time. Porque já com o Jusilei, o time tem um nível bem médio, né? Sim. Bem mediano pra baixo. Então, assim. Ele só está mantendo... A manutenção do Jusilei é o primeiro passo para reforçar, né? Para começar... Para começar a reforçar, O São Paulo, agora, de repente a melhoria não passa necessariamente por trazer grandes nomes. Sim. Às vezes ele traz um ou outro jogador... Pega um goleiro titular e um lateral direito... Muda bem, né? Você já tem um time. Já tem um time, pode ver aí. Mas carece de um bom meia na reserva. O elenco em si, né? Falei 2 titulares. Põe um bom goleiro e um lateral direito, com a chegada do Reinaldo. Sim, aí temos um time. Tem um time já. Tem um time. É isso aí. E a novela ainda do Cruzeiro e Hudson continua, né? Ô, Marco, eu acho que o São Paulo tinha que bater na mesa e falar, meu, devolve o cara, vai. Devolve o cara e para de papinho, velho. Dois jogadores do São Paulo, vai ajudar o São Paulo. Muito provavelmente vai jogar bastante, cara, porque os caras não aguentam jogar todo jogo. Sim. Meu, tá louco, aí o outro Hudson, ele pode ser aproveitado também na lateral direita, agora, né, cara? Essa também. História que eu ando lendo é de que pode ser o Rafael Marques. E seria o Alisson. Veja bem, Não, o Alisson é Cruzeiro não queria. Né, não, assim, não, eles ofereceram os dois. Eu entendo que, lógico, chegar e falar que era o Arrascaeta seria um absurdo. Seria, não, é a mesma coisa que chamar o outro lado de idiota. Sim. Né? Mas isso aí também é chamar o São Paulo de idiota. Mas eu também acho que você pegar o Rafael Marques... Pra colocar nessa conta aí. Agora, a única possibilidade seria assim, não, olha, o Dorival achou que tem que ser. Só se for assim. Agora... Duvido, não é possível que o Dorival possa estar achando que o Rafael Marques vai... Amin Kader. Vai ser um jogador fundamental aí, não, né? Não, também... também acho que não. Muito bem. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, no oferecimento de HDI Seguros. Quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu automóvel de mão. Faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu automóvel de volta em menos tempo. HDI Seguros, é de Bate Pronto, consulte seu corretor. Estádio 97. Trazendo os primeiros ouvintes, 3284-7097. Lembrando também, ó, quem ligar aqui e disser todo dia de clássico no McDonald's vai ganhar um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. E o número do nosso WhatsApp para você participar dos corneteiros do estádio é 943-530-150. 943-530-150. Mensagens de áudio, tá? A mensagem mais criativa, eleita por nós, vai ganhar aí um kit do Estádio 97, valendo boné Estádio 97 Vista Aérea e camiseta Estádio 97 Tent Beach, beleza? Boa. E hoje só ouvintes virgens, né, Marcão? Isso mesmo, Sombra. Terça-feira é dia dos caras. Você quando ligou aqui no Estádio 97 a primeira vez, que você tinha uns 18 anos, não era isso? Tinha isso mesmo, 18 anos. Você era um ouvinte virgem? Ouvinte virgem. Não por trás, né? aquela época lá, e meu irmão era coroinha da igreja ainda, entendeu? Aqueles caras sossegados. O padre. Menino de família, era aquela coisa. Muito padre já foi aí, né? Mas bebê, você era bebê, aí, Marcão? Você é louco, fala isso. E aí, Marcão, você era bebê também? Não, você é louco. Que isso? Ele era zoado, não saia de casa, Motinha. É boca virgem. Não dá, né, velho? Ah, meu irmão foi sair de casa a primeira vez, ele tinha uns 20 anos, ó. Que isso? Não fala assim, não, porque, ó, eu vi umas fotos suas, você também tinha uma puta cara de menino da vovó. Tinha, mano. Não, criado não, no tapete. Tomava Nescau, criado no tapete. Eu era modelo, filhão. Aí era modelo. Modelo de tapete e meia, vai. Aí eu tenho que defender o meu irmão, mano. Camisa de vaca, lembra? Aí eu vou ter que defender o meu irmão, mano. Porque o mano saía, desde os 15 anos que ele saía sozinho, com a coleira, mas saía sozinho. O mano tinha uma camisa de vaca também. Uma camisa de força. Não, eu tenho aquela blusa lá, aquela blusa lá style. E o Marcão, que tem uma de pipoca. É. Pipoca. De milho, né? Mas que olha, e hambúrguer estética também. Estética não é o forte da família. A minha camisa de milho é legal, mano. É pra atrair as galinhas, ouvir. Eu vou te falar, quem vestiu o Marcão era a filha do Dunga. Ela que vestiu o Marcão. Nossa. Se você pensasse e falasse assim, meu, hoje eu quero uma balada pra arrebentar, você pedia conselhos pro mano ou pro Marcão? Depende do tipo de balada, hein? Não, balada pra arrebentar. Ele não faz mais. Pro Marcos, Marcão? Aê, boa, Thales. O mano tá convidado, viu, Thales? Mas você não é PM, não, né, estranho? Se for no Rio, a gente fala. Mas você não é PM, não, que nem o Vieira, né? O mano vai. Você ouviu a mensagem do Vieira ontem? Ah, palma mandado. Você viu a mensagem da mulher do Vieira ontem? Não, minha esposa não é assim, não. Não, não. Ah, tá. Não, e aqui que ela tá ouviu, lá de fora com o chicote ali, por quê? Foi a mensagem pro Ale ouvir, ele não ouviu. Como não? Quem que é aquela lá que você trouxe? Daqui a pouquinho a gente põe a mensagem. Vamos pro telefone 3284-7097, oferecimento do Extra. Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol, vai que você pode, beba com moderação. Também no oferecimento do McDonald's, clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente, por apenas R$8 cada. Terça-feira é dia de triplo Burger Bacon e amanhã o clássico dos clássicos, Big Mac, por apenas R$8. Aproveite! Toca, Asdrubal! Esse mundo é uma pirada, é um tigre inexistente. mas a torcida insiste em levar essa mentira em frente. A cigana sozinha. Muito bom, hein? Bom. Fax chegou, fax chegou, fax chegou. O mundial tava perto, perdão deixou escapar. Fez o Aleque chorar, foi só uma calfranga. E a choradeira das pepas foi sem parar. Ô, louco, olha, velho. Olha, sensacional. Ó, tá tocando aí o Rafa. Alô? Ai. Alô? Domênico desconsiderou. Agora vai. Isso, não sei nem o que significa. Nossa, falando do fundo do mar, ouvinte. Alô? Alô? Baixa o volume aí, meu. É o Aquaman. É o Aquaman dando na linha. Tá no busão. Amigo, abaixa o volume Jesus do rádio. Jesus amado, velho. Bobeira, alô, ouvindo a gente. Opa, quem fala? André. André do que, André? André do Val Custódio. Hã? Foxtrot. Durval? Durval? Custódio. Custódio. Custódio. E quantos anos? No Custódio, André? Nada de falar mais claro, né? Que isso. Hoje tá sensacional. Ah, não. Nota 10 pra mim? Nota 10 pra mim? Quanto? 3.2? Filha da mãe, velho. E o bairro qual que é que você mora? Irmelino Matarazzo. Ermelino Matarazzo. E o time? Ah, Coringão. Coringão. Salve o Wina aí, campeão de tudo. Ei, é verdade, morada. Ô, André, boa tarde pra você. Com relação à campanha do Corinthians esse ano de 2017, acabou surpreendendo a todos. Aí o Coringão ganhou o Campeonato Paulista e ganhou o Campeonato Brasileiro também. O que esperar desse time agora em 2018, cara? Cara, campeão de tudo novamente. Eita. É, você campeão acha, de mano? Tudo novamente. Claro, só fazer uma reforma no time aí. E mas sem trazer umas duas ou três peças. Mas sem dinheiro? Uhum. Com certeza. Novo presidente aí vai fazer umas novas finanças aí, vai contratar novos jogadores. Ô André, falando nisso, pintou uma informação ontem que o Mano não falou nada no começo do programa. Ih, rapaz. Mas o tal do Andrei Sanches aí pegou todo mundo de surpresa, né? Afinal de contas, aí é um cara idôneo e tal. Andrei Sanches denunciado pela Procuradoria por crime tributário, não, mano. Duvido. Ué, mas peraí, mano, denunciado é uma coisa. Peraí, o que você tá falando é uma grande bobagem. Ah, é? Denunciado qualquer um pode ser. Ah, tá. Condenado é outra coisa. Denunciado o cara pode ser. Ele tem aí advogados que podem, inclusive, por exemplo, eu já tive um problema tributário que a culpa não foi minha. É, foi um erro do sistema que apareceu lá a pendência e fui lá e resolvi. É isso aí. A pessoa pode ser chamada pra fazer alguma coisa e você vai lá e resolve. Você dá suas explicações e você vai lá e resolve sua situação. Todo mundo sabe que o Andrés não tá sabendo de nada. E o Thales aqui na sua estranho Ninho é advogado. Dá sua opinião aí sobre isso, Thales. É, denúncia não é condenação. Denúncia vai apurar ainda as provas para depois verificar se há condenação ou não. Não, mas o Marcão não tá condenando, ele tá informando. Tô informando. Não, mas o Andrés é um caridone, pegou todo mundo. Não, mas ele trouxe, peraí. Ué, ele trouxe a informação jogando como se já houvesse uma condenação. Imagina. E que o Andrés fosse culpado. Imagina. Eu falei que ele foi denunciado pela Procuradoria Geral da República. Por exemplo, diferente da situação do Robinho, é claro que as situações aí são distintas, mas diferente da situação do Robinho na Itália, que houve uma condenação. Ele pode recorrer, ele pode apelar ainda com relação à sentença? Pode. Mas houve uma condenação. Ele foi condenado na Itália. É. É, mas enfim. O Thales então, e André. Só formulando aqui, concluindo aqui. O André Sanches, cara, se ele for presidente, eu acho que vai trazer um grande problema pro Corinthians. Porque vai que o cara vai ser condenado, cara. É. Ou então vai ter que pedir licença pra responder esse processo tudo, meu. Aí o Corinthians vai ficar na ver navios. Pode ser que o Corinthians fique meio preso pra fazer as negociações. Mas, ô André, eu não vejo problema nisso, não, porque, cara, hoje em dia todo mundo sabe que na cadeia o direitinho come solto. Mas é lá de dentro, tá louco, mano. Lógico que é, mano. Liga de lá de dentro, mano. Ou não. Mas o cara se reforçou, até meio que inovador, com dois vice-presidentes aí, no caso feminino, né? São duas mulheres que eu até esqueci o nome agora delas. Cara, que de repente vai que seja uma nova Leila aí. Não, faz um bom trabalho. Viu? Ei! Não são. O vice do Andrés é homem. É. É, mas quem acompanha a chapa ainda tem mais duas mulheres aí que são vices do vice. É, mas não haverá nenhum tipo de problema não, cara. Inclusive o Ronaldo até deu uma declaração falando que ele vai apoiar o Andrés, que o Andrés é um grande amigo dele, que ambos já fizeram projetos juntos aí que deram muito certo. Mas ele descartou um cargo no clube. Ele falou que o objetivo dele é ajudar, mas estando meio que de fora, ele pode trazer mídia, pode trazer marketing, pode trazer novas parcerias para o Corinthians. Mulher com vírgula. Mas que um cargo... Não, isso daí não. Que isso? É, mas ele disse que um cargo ele descarta hoje. Você acha que é interessante a presença do Ronaldo aí próximo do Andrés? Então, ele descarta esse cargo exatamente para não ficar relacionado ao Corinthians. Ele quer ficar de longe, porque ele também não sabe o que vai acontecer. É por isso que ele descarta o cargo, porque se o cara fosse firmeza mesmo, falar assim, correr junto com o Andrés, né? Uhum. E dar essa cara pra bater mesmo, ele não, bancava. Mas o cara não tá bancando, porque não sabe se ele lá dentro do Corinthians, a imagem associada com o Andrés e a um cargo oferecido pelo Andrés, amanhã ou depois o Andrés sai em todas as manchetes policiais, como já está, vai associar o nome do Ronaldo também. Mas isso pode afetar a imagem do cara. Ô André, o imagem Ronaldo, de trazer patrocinador. E de bobo não, mas o Ronaldo não tem nada, né? Ô André, o Ronaldo ele alegou que ele tem estado mais fora do Brasil do que dentro dele. Ele falou que isso também seria talvez um empecilho para ele assumir algum tipo de cargo, que ele tem hoje negócios aí pelo mundo afora e que ele está trabalhando muito aí ao redor do mundo também. Ele vive entre Estados Unidos, vive entre outros países e continentes também, até na própria Europa. É, e que isso seria talvez um empecilho para ele assumir qualquer tipo de cargo. Ah, mano, mas na boa, cara, todo mundo sabe da ligação do Ronaldo com o Andrés, inclusive quando o próprio Ronaldo demonstra... Não, o cara, ele é o nome... O nome do cara se paga. O nome do Ronaldo, ele oferecendo o nome dele lá, cara, a porta se abre. Isso é fato. André... Só que, e a remuneração? Isso, André. André, mano, é o seguinte. O Ronaldo, para ele agregar comercialmente ao Corinthians, ele não precisa ter cargo. Ele é um cara que tem o seu prestígio internacional. Sim. E tem o seu prestígio dentro do mercado publicitário. Até então, consta que tem. O que acontece? Se claro que tem. Ele não precisa ter um cartão com o nome dele. Sim. E ser dirigente do Corinthians para fazer aproximações. Não precisa de nada disso. Ele sabe disso, né? Para que você vai ser um dirigente se você pode ser tão importante quanto sem precisar ter esse rótulo de dirigente? Esse vínculo com o pessoal. É bobagem isso aí. É bobagem. O cara pode agregar para qualquer clube que ele quiser sem precisar ter uma carteirinha, sem precisar... Às vezes talvez tenha corintiano que pense, não, mas eu queria ele de diretor. Questão psicológica. Porque não, ele pode reverberar, trazer verbas pro Corinthians, né? Do mesmo jeito. É, com ações de marketing, né? Faz marketing. Se ele viaja Estados Unidos, Europa, faz marketing lá. Agora, ele embaixador também, do Corinthians. Entenda, né? Ele pode fazer isso porque ele também tem um apreço pelo Andrés e pelo Corinthians, mas ele, antes de mais nada, ele faz porque isso pode ser bom financeiramente também para ele. Porque ele está. Dá ponto sem nó. O contato ele tem agência, dele, né? Tem um valor. Quando ele jogou no Corinthians, ele faturava, se eu não me engano, um belo percentual de tudo que arrecadava de merchandising na camisa. Quem quer rir tem que fazer rir. É. Entendeu? Não, ele arrecada. É justo. Também, além dele arrecadar, teve agora ele por último aí do fora já como jogador do Corinthians. Ele fez um trabalho de marketing, se eu não estou enganado, e pediu 5 milhões, né? Ele até processou o clube por isso. Talvez até por isso ele não queira esse vínculo também com o clube. Caso amanhã ou depois ele já entrar com um processo, a própria empresa dele que vai entrar com um processo. Você não acha não, mano? Ah, eu acho também, André. Pode ter sim um fundo de razão sim nisso. Mas o Ronaldo é muito amigo do Andrés. Inclusive, ele tem essa gratidão eterna pelo Corinthians, porque o auge da carreira do Ronaldo foi do... Nossa, eu acho que ele ganhou mais dinheiro do que ele ganha na Europa. Mano, o Corinthians projetou... Olha o momento fanfarrão. O estranho Ninho tá aqui. O Ronaldo Sombra, ele não foi mais vendido depois da passagem pelo Corinthians. Lógico, ele ganharia pela formação do Ronaldo. Aposentando. O estranho no Ninho tá aqui. Cogitou até Copa, viu? Ele só se aposentou porque não foi pra Copa. Olha, o Dunga burro. Em 2010. O Dunga burro não quis levar. Pô, mas levar aquela baleia burro. O Dunga burro. Fala, o Dunga burro. O Dunga lembra? Burro. Lembra? Dunga burro. Ó, o Estranho burro. Nuninho tá aqui. Quando você falou essa coisa que foi o auge do Corinthians, o Estranho Nuninho, que é corintiano, tá aqui. Ele ficou girando o dedo indicador ao lado da têmpora direita, assim, dando a entender que esse cara é louco. Completamente pelo contrário. Não. Pelo contrário. Os títulos mais importantes do Ronaldo foram no Corinthians. Ah, é. Além do título mais importante do ele levou o título mais importante do Corinthians e ficou mais famoso ainda. Mano, tá contaminando a mente dos ouvintes, velho. O primeiro gol do Ronaldo com a camisa do Corinthians, mano, foi aquele gol contra o Palmeiras. Que louco, mano. Alambrado, caiu alambrado. Você é doido. Hora, do peso dele, né? Na Europa ele não teve isso não, cara. Não, imagina. Um tal de Real Madrid, né? Não, é. Que é Real Madrid? Barcelona, Barcelona, Real Madrid. Barcelona, Real Madrid, Barcelona, Inter de Milão. Quase nada. Quase ninguém. Quase nada. O Corinthians é maior que todos esses juntos. André, o Coringão é maior que todos. O seu copinho tá cheio, André. Um abraço pra você. Obrigado. Que isso? Isso aí é do Vieira, meu. Vai te catar, encheira teu copinho aí, André. Encheira teu copinho aí, ó. Não, não é copinho assim. Aí, ô bisnaga. Sabe quando vai pingando no copo e transborda? Aqui chegou a hora de esvaziar o copo, é por isso. Ele ficou assustado agora ali, ele até olhou pra trás. Então, vamos de Amistel, vamos de Amistel. André, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Outro, obrigado, um bom abraço aí, um abraço pra todos da mesa aí. E o Dodô, meu, você é uma verdadeira bichona, hein, mano? Não olha não, primeiro que disse hoje. Vestido uma bichona, viu? Que é isso, mano? Ah, aí imitando o R, falando grosso, mas é uma verdadeira bichona, hein? Ah, não, você não vai comer, não falar assim, Dodô, não. Tô assistindo ao vivo, mas se eu não tiver do lado do Vieira, viu? Vai te catar você, ó. Deixa eu te falar uma coisa. O Domênico aqui, não. Deixa eu te falar uma coisa. Posso te processar Domênico. Por isso, sabia? É mesmo, Domênico? Vai processar, Domênico? Você vai tirar o quê dele? Posso. Corintiano. Coloca mas você vai processar posso. Como, Domênico? Coloca ele no pau, Dodô. Porque coloca ele no Domênico, pau. Domênico, você vai porque pegar é o quê? Uma havaiana e um celular? Não, não é isso. O cara é um puta de um trouxa pra entrar no ar. Ah! Ah. Não, só havaiana, que o celular já não era do celular. Desculpa, não vi a menor graça. Agressão a Domênico Gato. Ele quis brincar e foi infeliz. Nossa, deitada. Calma, Domênico. Mas vai a pro Dodô. Sobirão, não tem Vaia. O cara foi infeliz. 2x0 pro ouvinte aí, ó. 2x0. E vou dizer a coisa. Quem é isso aí que você falou? É teu pai. Tipo, teu pai e tua mãe. Aquela vaca. Cartão amarelo pra você aí, viu? Aí, Domênico sem Mundial. Tome esse cartão vermelho e vai ali pro cantinho assistir o vídeo do William Bond. Vermelho. O Dodô interpretou errado aí. Não foi legal. Não foi legal. Não. Errado, Dodô. Calma, Dodô, calma. Você sabe que você perde o controle. Calma. Respira fundo, Dodô. Ele só brincou de bichona. Vai de coisa que ele brinca aqui 20 mil vezes por dia. Dá um abraço nele ali. É. Ô, amigo, um abraço pra você. Valeu. Até falou, mais, gente. Tchau. Falou. E já que o assunto aqui é futebol, vamos falar de uma coisa que a gente tanto gosta quanto vê a bola na rede. Quando você pensa em um aperitivo pra acompanhar o seu jogo, o que vem logo na mente, mano? Amendoim, é claro. Mas não qualquer amendoim. Tem que ser Mendorato, seu parceiro de futebol. Mendorato é o amendoim da Santa Helena, a maior especialista em amendoim do Brasil, que cuida desde o plantio até o produto final. Mendorato é douradinho, tem uma casquinha crocante, deliciosa. E não importa se você tá curtindo o futebol sozinho, com a galera ou com a família. Mendorato tem vários tamanhos de embalagem que vão de acordo com o tamanho da sua galera, mano. Boa, isso aí, Sombra, mandou muito bem. Então vocês já sabem, né, pessoal? Se tem jogo, tem Mendorato. Um golaço de sabor. Um produto da Santa Helena. O melhor do amendoim. Quero mandar um abraço hoje aqui, Sombra, pro Fausto, que é palmeirense roxo, da Manos Comércio de Doce. Valeu, gente! Ó, o pessoal da Manos aí, inclusive meus charás aí. É, né, mano. Não é sua não, mano. O pessoal manda ver. É, os caras vendem demais, cara. O Mendorato bomba lá. Tamo junto, Fausto. Um abraço. Boa. É, essa tal de Manos aí, eu não sei. Desconfiado, meu irmão Manos tinha uma Bumbunieri. Uma Bumbunieri, meu irmão. Você tinha uma Bumbunieri, mano? Ele liberava. Eu colocava o pudim do meu irmão lá. Ah, pudim, não. Aquele com furo, mano. Aquele com furo grande no meio, Motinha. É o que mais vendia, cara. Mas, ô, mano, o furo pudim... grande do meu irmão saía direto, cara. O pudim do Marcão, mano, tem aquele caramelo por cima, não? Tem. Era, chega, provava, a piada era com o mano, Vira. Todo mundo que provava. Piada era lá, não era aqui. Todo mundo saboreava e voltava, entendeu, pra comer de novo, viu? Ah, mas o mano reverteu. Mas olha, um bom pudim doce reverteu. De leite. É bom, hein? Bom. Sobremesa básica, né? Hã? Boa. Pudim de doce, não. Pudim de leite. Pudim de leite condensado. Pô, cara, é melhor falar. Pudim, é isso aí, mano. É uma das melhores sobremesas, cara. É, cara, é básica, não tem essas frescuras. E é bom. E é bom. E o Mota, que é cozinheiro, é fácil fazer, Mota? É difícil. Como que faz, Mota? Fala aí. 3, 2, 1. Receita de pudim de leite. Receita de pudim de leite. Momento Ofélia, vai, ô Mota. 3, 2, 1. Ô, Mota, antes de você falar sua receita de pudim, vocês gostam mais daquele pudim liso ou aquele pudim aerado? Eu prefiro o aerado. Aerado, é bom. Acho que é mais legal, mais legal, né? Bom, bom. É 3, 2, 1, gente. O que é 3, 2, 1, mano? 3 ovos. Sim. Duas. Pega a medida das. Uma lata de leite moça. Nossa, tá. E duas latas de. Que dificuldade de falar, Palmeirinho nosso aí. Você vai deixar eu falar ou não? Você sabe fazer? Vai, Jacan. Você sabe fazer? Jacan. Jacan. Eu adoro Jacan. Você gosta, né, mano? Você ia ali, não? Fácil. É. E duas latas de leite. É por isso que é 3, 2, 1. Bate tudo, bate, joga lá no liquidificador. Bate no liquidificador e pronto. Entendi. Deixa lá no banho-maria. E aí, como é que você sabe que tá pronto, Mota? Você usa o palitinho assim? Lógico, que nem a vovó fazia. Que nem a vovó, boa, Mota. Dá aquela furada, né? Não. Falando nisso, o Mota parece um pouco a velha da casa do pão de queijo, né? Parece. Ela é um pouco parecida. A parece Benta. A Ofélia. A dona Benta. Fala estranho. Aproveitando que eu tô falando de doce, a minha esposa. Ô, louco, ai, ai, ai. Ela mandou bem. Aí sim, hein, olha, Thales? Olha só o cara, é isso, Thales é sacanagem, velho. Que sacanagem. Sérgio Louco aí dá um bizu aí, Sérgio. Fica com... Olha aí. Brincadeira, olha. Bota seu... assim, ó. Aí, só nossa, trazendo os dois. Ela só vai me matar que eu esqueci os cartões no carro. Você vai fazer uma propaganda. Vai apanhar que nem o Vieira. Ela tem uma doceira? Ela faz doce. Ô, louco. Tem site no Instagram e no Facebook. Qual que é o site, hein, dela, você não sabe? É Delícias Madu. Delícias Madu? De bola, hein? Madu. Delícias Madu. Como é que escreve? D-U, M-A-D-U. M-A-D-U. Boa. Legal, show de bola. Bacana. É isso aí. Vai competir com a sogra do mano lá, meu. É mesmo, hein? É. Não é não, mano? Opa, com certeza. Vamos lá, corneteiros. Tem espaço pra trabalhar, boa. Doce, boa, ó, muito bom. Inclusive doce que salgado, hein? Hã? Eu prefiro mais, ó, se eu pudesse trocar o doce pelo salgado em termos de refeição. Ah, o salgado e doce, vai querer, madame? Olha, mano, salgado, doce, eu tô dentro, bicho, não interessa. Não, velho, o que vier, bicho, não tem jeito. Essa barriga aqui tem história. Boa. É que come, mano. Do estádio 97. Fala, galerinha do estádio, boa tarde. Aqui quem tá falando é Gustavo. Fazer uma enquete aí. O que é mais falso? O diploma do Mota da Belas Artes ou a carteirinha de cônsul do Grêmio do Vieira? Porque o Vieira é papelão, hein, fio? Torcedor Nutella do cacete, hein, meu? É. Nossa, deitou, velho. Sou Nutella. Próxima vez eu vou pedir dinheiro pra você, trouxa. Que é isso? Você é cônsul de Juquitiba, é isso? Não, sou de São Paulo. É de São Paulo. Sou de São Paulo. Não era, né? Não, era de Itapira. De Itapira? Aí fui promovido. E eu vi ele, aquele velho ditado pra você, velho. Quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma desculpa. Um abraço. Quando e tem jogos... Tá todo mundo trans. Por exemplo, eu acho que eu já vi jogo do Grêmio lá. Sim. Tem uns caras que levam consulado, isso, não sei daquele. Né? Você já levou lá consulado São de Itapira? São Paulo. Não, de Itapira não, mas de São Paulo já. Nos jogos caramba. Aqui em São Paulo, sim. Você tem? Ah, o pessoal nem te conhece. Eu tenho uma bandeira consulado. Então, mas você vai trazer pra deixar de ser. Tenho foto. Quero ver. Vou mostrar pra vocês. Qualquer Photoshop faz. Quero ver, Cara, mentiroso. Eu vou mandar mostrar pra vocês, ué. Mentiroso. Você já estendeu na The Week? Já ouviu? Vai te catar. Eu estendi, sabe aonde? Eu estendi no quarto. Ah, tem um quarto. Eu gosto de estender. Você quer machucar ele, mas você pode machucar o mano também. Mas eu machuquei muito o mano antes dele ir pro Rio. Agora eu só machuco o Marcão. Pegou a família inteira? Ah, aqui é família, né, velho? Se recusou, um cara que se recusou a ir pro Mundial, ver o próprio clube. É, eu me recusei. Com passagens pagas. Com tudo pago. Merece meu respeito. Vocês são muito vendidos, eu me recusei, velho. Pior é a mulher. Pra quem não ouviu o programa ontem, se a gente pudesse reprisar de alguma forma as declarações aí da esposa do Vieira, pra que todos conheçam a verdadeira face desse cidadão, eu acho que seria importante, cara. Inclusive o Ale, que não pôde ouvir ontem o programa, ele deveria escutar o que a esposa do Vieira tem pra falar a respeito dessa situação. Eu gostaria muito. Aliás, o pessoal de Sorocaba, Sim. Eles adoram o programa, tirando moto, evidentemente, mas todo mundo muito, mas muito, muito fã do estádio. Tá. É, a manifestação de carinho do pessoal lá é impressionante. Eu não. Aí eu não perguntei pra eles, só dei razão, né? E parece que no replay do estádio, a voz do Mota é apagada. Ah, sem dúvida. Não tem como. Pra não ter muito constrangimento mais de uma vez. Quando eu não tô aqui, vocês vêm falando de mim, velho. Que isso? Você é muito querido por nós. Você gosta de falar mal de alguém, né? É, então. Fofoqueira. É as tia. Mais uma cornetada. Fala, galera do estádio 97. Que é o Ricardo de São João da Boa Vista, São Paulo. O Palmeiras está cometendo o mesmo erro pro ano que vem, contratando um monte de jogador e esquecendo de contratar um técnico que presta. Vai passar vergonha de verdade. Novo ano que vem. Chupa, verdade. Mano. Um abraço para todos aí. Verdade, mano. Olha, verdade, porque o Domênico falou no começo do programa. Verdade. Não sei se vai cometer o mesmo erro, mas começou assim, né, Ale, o ano passado e não precisava, né? Muita gente, porque, né? O Palmeiras tinha sido o campeão, o atual campeão brasileiro. E não precisava necessidade de contratar 500 mil jogadores. Uhum. Mantém a base. Na verdade, ali, né? Mantinha o esqueleto dorsal e contrata um ou dois, acabou, e monta o time e vambora, né? É isso aí. Tudo bem, esse ano não foi tão bem. Não foi tão bem. Mas também não foi mal pra cacete. É. Foi. Com o dinheiro que tinha que ganhar título, concordo. Algum título deveria até levantar. Mas não é. Não existe uma fórmula mágica pra ganhar título. Não, e jogar tudo fora e depois começar de novo. Começar do zero de novo, cara. É. Sabe, é difícil. Né? Vamos lá, mais uma cornetada no oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também no oferecimento de amendoins Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. Aí, mano, beleza? Aqui é o Júnior de Embu das Artes. Nossa meta agora em 2018, mano, é ganhar o carnaval, velho. Porque futebol, já tô cansando de ganhar título, meu. Ai, abraço. Ai, ai. Chupa, Domênico. Olha o cara, mano. Ó, chupa. Tá esnobando ainda. Pra falar a verdade, eu ainda tô de ressaca de 2012. Ei! Tô de ressaca de 2012. Ei, Libertadores e Mundial, que veio depois ainda, campeonatos brasileiros, campeonatos paulistas. Não vale, cara, eu Recopa. Não, eu tô de ressaca, moto, eu não critico mais. Você tá assim também, estranho? Desde 2012, foram os títulos mais importantes do Corinthians. Foi o momento mais feliz seu no futebol? Foi. Em 2012, no Mundial, eu prometi para minha esposa, eu falei assim, se o Corinthians ganhar o Mundial, eu vou pedir você em casamento. E aí o Corinthians ganhou, e aí... Mas o mano prometeu também e não cumpriu. Ah, mas aí a promessa é aquela velha história, né? Fala a verdade, você achou que o Corinthians não fosse ganhar. Por isso que um é advogado e outro é radialista. O mano prometeu, coitada. Mas, ô Thales, é por isso que eu odeio o Romero, Thales? Não. Guerreiro? Eu falei quando o Corinthians fosse bicampeão do mundo seguido. Mas ele te fez casar, né? Bicampeão seguido. Qual a chance de acontecer isso hoje, mano? Sorte no jogo, azar no amor, né? E na segunda partida, goleando o Barcelona de 5-0. O São Paulo fez isso, 92, 93. Tem que ser um ano bissexto ainda. É. Mas, então, veja bem. Qual foi o último ano que aconteceu? Quando o São Paulo foi bicampeão mundial, o mano era São Paulino, então ele tem que casar. É verdade. Eita. Verdade, mano. Mas qual foi o último ano que aconteceu, rapaz? Isso? O cara sempre continuou. Foi não. Bicampeão. Deixa eu ver, eu acho que não teve. Olha, Real Madrid foi mundial é difícil. Real Madrid foi bi? E tri brasileiro, que nem o São Paulo foi? Impossível. Muito. Impossível não é, gente, mas é muito difícil. Não teve, só o São Paulo até hoje. O Cruzeiro foi bi. Por pontos corridos é difícil. É difícil. Por causa do Marcelo Oliveira, mundial ainda. Também é difícil. Pior ainda. Acabamos de falar no começo do programa, eu perguntei a vocês e vocês todos concordaram. O nível. Não dá pra você competir com um europeu. Ah. Não dá, difícil. Sombra. É difícil, é difícil. Os caras montam verdadeiras seleções e aí você vai ter que ganhar aquele golzinho achado e segurar o jogo. É complicado. É complicado. Senão não ganha. Embora quando o São Paulo jogou contra o Milan e o Barcelona, foi diferente. Então, o São Paulo tinha um timaço. O Barcelona também tinha um timaço. Porque naquela época era mais fácil você manter, pelo menos, alguns dos grandes jogadores no aqui. No Brasil. Então o nível do seu time era melhor. Exatamente. Palmeiras, acho que talvez, não lembro, o Boca de 2000, acho que era um timaço. Era. Que quando foi disputar lá o Mundial. Era um timaço. De 2001, eu não lembro quem foi 2001. O Portuga falava que era. Então. Não, foi 2000, foi o Boca de novo. Verdade, é verdade. 2000 é foi verdade. O Boca de novo e tinha um time bom. Acho que 2002 ou 3 pra cá... A coisa já veio piorou um nível que o sul-americano ele só vai lá pra tentar ganhar e olhe lá. Vamos lá, mais uma cornetada. Boa noite, rapaziada do Estádio 97. Aqui é o Lúcio, São Paulino, da Vila Alpina. Tava pensando aqui, já pensou se um dia o Mota resolve dar um tiro no Vieira? Aí no dia seguinte, a manchete de todos os jornais vai ser assim: baleia, baleia, baleia. Valeu, um abraço. Boa noite. Boa. Acabou. Mota, baleia. Eu vou te falar, olha, eu tô no meio da sacanagem, aí, mas eu sou obrigado a admitir. Essa foi muito boa, Mota. Você é trouxa. Baleia, você é um trouxa. Admitir, você é trouxa, né? Você é comandado. É que eu sou. Baleia. Ô, Mota, falei! Olha a calda aqui, ó, seus pontos! Ei! O juiz tá mostrando ali! Não, pior é que na hora que ele falou, olha a calda aqui, o Ale deu uma olhada, velho. O Ale gosta. É zóio de treino, Ale. E a calda é na frente. É, o zóio de treino, é. Ai, ai, ai. É grande, bala. Bom, olha, pra quem não ouviu ontem, porque um breve resumo da história. Breve resumo da história. O Vieira, ele teve ofertado pelos amigos a condição de ir para Dubai, Abu Dhabi, ver o Grêmio disputar o Mundial. Amigos pagariam as passagens na íntegra. Quatro amigos ofereceram R$4.000, R$1.000 cada um, e o Mano ofereceu mais US$1.000. Esses quatro amigos, eu não vou revelar o nome, porque eles pediram anonimato. Sim, são muito ricos. Pediram anonimato. E um outro conhecido dele, também amigo, irmão de um cara que ele fazia troca-troca, que mora em Abu Dhabi, chegou e falou assim, pode vir e ficar na minha casa. Sim, e eu vou dar uma... E ele chegou e falou assim, não, eu não vou e etc e tal. E aí descobrimos por que ele não vai. Com quem você quiser, está avisado. Buraco Mota! Ô Ale, eu vou te falar uma coisa, eu não sei o que é pior. É tomar uma mijada da mulher no ar ou ela pedir pra ir morar com o Mota, não, bicho. Morar com Mota. O que ela quer de mim, cara? Ela quer acabar comigo. Não, porque se não, bem, bem, posso falar um negócio? Mas você ia passar morar naquele cativeiro que mora o Mota, não sai. Com a primeira, quadrilátero de ouro, desculpa. Ah, é. Segundo, você ia passar bem. Você ia passar bem pra caramba. Você ia comer bem, dormir bem. Ia dar banho em você, lavar. A casa do Mota deve parecer aquela alcova. Nossa. Alcova da promiscuidade. Tem um monte de preservativo usado, jogado pra todo lado. Nossa, e aquele feno tudo solto assim na minha casa. Eu não faço sexo na minha casa. Mentira, velho. Ah, não, então que você levou aqueles caras lá que você rapelaram a cara. Você tomou Boa Noite Cinderela. Ele faz amor, não faz sexo. Fica brincando com um negócio desse, é chato. Mas ô Mota, te levaram pra tua casa. Ah, vai. Foi sequestrado. Mas fizeram amor com você? O cara me sequestra e vai me levar pra onde? Fizeram amor. Fizeram amor com você, mano? Você chegou a ter um enlace amoroso. Nem isso, Mota. Os caras só te roubaram. Só roubaram. Isso que você lembra, né? Foi um cara e uma menina. Ah, você queria coisinha, né, Mota? Esse negócio de orgia é embaçado. Você queria coisinha, né, Mota? Esse negócio de orgia é embaçado. Não é só turma, não, mano. Ali. O Marcão faz sequestro todo fim de semana. Toda semana ele faz sequestro. Boa noite, Cinderela. Qualquer hora vai rolar um Boa Noite, Cinderela. É, mas o papo principal aqui é que você é um bundão, toma um leite. Ai, deitado, não. Isso é verdade, isso é verdade. O Mota é promíscuo, mas você é bundão. Não, eu não fui por motivos profissionais. Seu parecer, Alexandre Oliveira. Não, eu acho que tomar essa invertida, pra mim, no caso, é normal. O que você acha, Alexandre? Não, porque a dona encrenca... Quem nunca, eu diria. Exatamente. Né? Quem nunca. Agora, dormir com o Mota, eu acho que ninguém merece um castigo tão grande. Porque daí o que acontece? Não é que você vai pagar em vida, né? Tem gente que vai pagar depois, na passagem. Sim. Você morar com moto, você tá pagando em vida. Chegar lá, você vai direto pro céu. Você imagina no dia seguinte, o cara que faz isso, cara. Aí no dia seguinte ele se sente nojento, assim, né, cara? Não, porque tem gente aí ele olhando no espelho, escovando os dentes, cara. Com aquela ânsia de vômito, toda hora ele faz assim... Ué, tem muito gay no mundo. Alexandre, você é comentarista esportivo. Só pedrada, hein? Só pedrada, hein? Ó, dona encrenca, Ale. Só pancada. Ela ainda ouve estádio ou foi só na estreia, Ale? Não, ela não. Ela tá com uma nova estrategia, né? Ela não vê nada que eu faço. Nenhum tipo de plataforma. Ah, é? Ela bloqueia melhor, todos. Melhor. Jura? É, juro. E aí... Como assim, Ale? Aí, por exemplo, YouTube, por exemplo. Só via a minha mãe e ela. Daí agora ela já não vê mais. Então estamos com uma pessoa só. Inscrito. No rádio não vê também. Ela só quando fala alguma coisa mais assim, né? Mais Pesado. Um pouco mais ousadia e alegria. Aí alguém avisa ela no celular, no como é que tá? Tá pegando? Celular, tem tá uns dedos duros que chegam e falam assim, olha lá, ele tá falando isso, tá falando aquilo. Aguenta, não, tem? Lógico que tem. E quantas mulheres te marcam na foto lá do... Ah, mas isso aí é coisa, sabe o que acontece? Ele fica 3 dias desmarcando. Quando a mulher marca ela assim... Não, porque não tá ao seu alcance, né? A pessoa marca teu nome e aí? O negócio... Motinha, minha vida é um livro aberto. Você tem que ver a cara da dona encrenca, velho. Quando nós estávamos no ensaio da escola de samba Mangueira aqui no Rio de Janeiro. Tinha umas coisas boas lá, indo, né, mano? Estávamos indo embora. Verdade. Eis que surge uma cidadã do nada. Do nada, toda emperequetada, cheia de brilho. Devia ser madrinha de bateria, sei lá. Era bonita, pelo menos. Devia ser. Chegou, né? Não é que ela pediu pra tirar uma foto. Ela primeiro agarrou ali, depois falou: vamos tirar uma foto. Caraca, hein, vocês têm que ver a cara da dona encrenca. E a nota da mulher? Não, ela não era madrinha, ela era bisavó de bateria. Ah, era uma senhora. Não era, mano? Era legal? Não era, não. Tanto que a dona encrenca, ela pegou e falou, vamos tirar uma foto todo mundo junto, e empurrou a menina pro lado. É a cutuva, ela deu uma... Barraco, velho. Barraco, olha, eu vou falar uma coisa, minha vida aparecia o guerreiro quando o zagueiro vai marcar, ela levanta o cotovelo, sabe? Você aprendeu a travar seu celular? Não, minha vida é um litro aberto, você pegar o celular, só tem 32 senhas, mas é uma coisa assim... Ela fala, abre o celular. Aí quando ela fala essa frase, eu jogo pela janela. Se ela vai atrás, eu me jogo junto. Não dá. Sei lá, o negócio não tem nada, mas é a questão da privacidade, né? Sim, eu acho que cada um tem o quê? O seu espaço, o relacionamento. Você é casado, você não tem espaço nenhum. Aliás, ser preservado. Né? Ali, a pergunta que não quer calar é assim, à noite. Você tá à noite, então? Você tá à noite em casa ali. Teve depois do jogo da confraternização. Teve um. Ganhou? Apanhei um pouco, porque já era um pouco mais clareando, né? Sim. Caraca, é tipo 5h30, 6 horas. Sorocaba. Tá de castigo essa semana? Ah, eu tô bem, ela tá dormindo bem de calçadinhos, não. E você esconde o celular aonde, Ale, quando você vai dormir? Não tenho tranquilidade, eu só ponho... Você deixa em cima, assim, na mesa? Deixo em cima do... debaixo do carro, né? Põe o pneu em cima, né? É, isso. Adianta esconder o celular, Ale, você acha? Não, porque o que acontece? Quem não deve, não teme, não é isso? Uhum. Então eu estou numa nova fase. Você sou um comentarista de Cristo agora. Você é um homem recuperado, Ale. Tentando ir pra Record. Te salvaram, agora. Ale. Olha, você tem que salvar o Natal, hein, Ale? Tá difícil, hein? Vai estragar o Natal da família, hein? Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, no oferecimento do Extra, Dodô. Ah, Extra, meus amigos, olha. Acabaram os campeonatos, não é verdade? Verdade. Só o Grêmio é que tá disputando aí, né? Ah, tamo no Mundial, né, Dodô? Mas os outros clubes estão todos de férias, né? Mas olha só, você pode ter mais uma rodada de futebol amanhã na sua casa com seus amigos, debatendo aí os campeonatos passados. É bem legal. Vai ter minutos de muita emoção com seus amigos e mais cerveja Mistel no Extra. É gol pra você! A cerveja oficial da Libertadores, leve e de qualidade internacional com a sua receita europeia e ingredientes naturais. Quem vai de Mistel, minha amiga, é como quem vai no Extra, não tem erro. É, não tem erro. Vai logo, porque amanhã é de encontrar aí os amigos, de casa cheia e de produtos Extra é gol. Vai fazer um gol de placa na economia, vai correndo pro Extra. Vai, ainda dá tempo de garantir a sua Mistel e botar pra gelar, hein? Vai no Extra, que lá não tem essa de perde, ganha. Vai sair ganhando sempre, no preço e na qualidade. Vai economizar, vai no Extra, vai que você pode. Mas atenção, hein? Beba com moderação e corre pro Extra. É isso aí. Vamos pros ouvintes agora no momento sem parar. 3 ouvintes na sequência. É, ganhe tempo para viajar, estacionar e abastecer. Aproveite as suas férias com Sem Parar. Compre o seu sem parar. Compre o seu no site semparar.com.br. Sua vida sem parar. E todo mundo que participar ao vivo do Momento Sem Parar ganha um sticker do Sem Parar, o adesivo do Sem Parar, já com R$50 de crédito. Olha aí, hein? Não é não? Show de bola, hein? Toca, Zrubal! Até a pé nós iríamos. Vou te dizer como é. O Grêmio fica em segundo plano. Lá em casa, quem manda é a mulher. Filha da mãe, desgramado. Que deitada, hein? Alô? Opa, quem fala? É Gustavo. Gustavo do quê? Eu gostava tanto de você. Eu gostava tanto de você. Eu gostava tanto de você. Mereço 10, mereço 10. É Gustavo de Almeida Silvestre. Ô, diâmetro do Rio São Francisco, o que você achou da nota? Essa foi boa. Foi boa? Ah, essa foi boa, seu vendido. Não, nessa voz fica nessa boa. Modalidade de RG, né? Seu vendido. Porque depende muito. Nota 9,5. RG, me engravida de gênios, nego. Esse modo RG vale, não, né? Não, porque depende muito da entonação, né? Entonação muda. A nota muda pela entonação. Sim. Eu vou começar a avaliar decreto também, viu? Sou negativo. Ô, Gustavo, é Gustavo do quê? É Gustavo do quê? Gustavo? Ô, Gustavo. Gustavo Lima e você. Ô, Gustavo. Nossa, caiu no saco aí. Nossa. Não deu, hein? Não rolou. Acho que foi pro limbo. O Gustavo, tá vendo esses trocadilhos? O substituto do Gustavo. Vocês agora. Não sabem fazer trocadilho, isso é verdade. O rapaz foi embora por causa disso. Alô? Alô? Quem fala? Gabriel. Ô, Gabriel, tudo bem? Tranquilo, e você, Dudu? Bom, Gabriel do quê? Gabriel Amorim. Amorim. Onde você é Amorim? E o Amorim na Vila Madalena. Bom. E você, onde você é Amorim? Bom. É, como bom? Bom, muito bom. A gente cansa de fazer a mesma coisa. Ah, não, mas aí é a rapidez no raciocínio. Rapidez de quê? É, e o tipo do, o timbre de voz. O timbre de voz. Exatamente. E Gabriel também, que é bíblico, né, cara? É nome de anjo. É nome de anjo. É, São Miguel. Arcanjo. Gabriel não era do staff de Jesus, Sombra? Do Gabriel? Do staff? O staff. Era que mandava as mensagens. Era um doente mental. Diretora de Jesus tava com preguiça de transformar água em vinho e falava: ô, Gabriel, vai lá buscar duas garrafas pra nós. Vai lá, o trouxa. Ah, não. Gabriel era Paquito de Jesus. Ô, Gabriel, quantos anos você tem, meu velho? Paquito. Tenho 26, Dudu. 2,6, né? E o bairro que você mora, qual é? Moro no bairro Santo Antônio. Santo Antônio. Ah. E o nome de anjo, o bairro também, bairro né? Santo. Moro em São Caetano, melhor cidade do Brasil. São Caetano. Só falta torcer Antônio, pro São Paulo São agora. Que time você torce? Torço pro maior campeão do Brasil. N é campeão do Brasil. Opa, Verdão. O maior do Brasil é Verdão. O maior do Brasil, presta atenção, o maior é o Verdão. Boa, Dudu. Que conversa. Você tá falando do Apocalipse. É a primeira vez que você liga aí, Gabriel? Sim, a primeira. Primeira, hoje é só ouvinte virgem, né? Ô, velho, você ficou sabendo aí do que o Palmeiras tá tentando aí, pelo que eu tenho a informação, o Scarpa parece que já tá tudo acertado, hein? Ah, então, Dudu, eu também tenho a informação de que tá certo já, parece que vai o Johan e o Guedes pra lá. Eu trabalho, eu sou jornalista esportivo formado, né? É mesmo? Ah, já tem, eu já mandei até currículo pro Sombra aí pra trabalhar aí, mas ninguém me respondeu, então... Ninguém respondeu? É, jornalista é complicado, viu? Aqui tem um cara aqui que faz a triagem do currículo, ele rasga antes de chegar no Sombra. Eu vou aproveitar que a audiência de vocês é monstruosa e divulgar, que eu tô num projeto chamado Nosso Palestra, aí então, pera um pouquinho, então vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, você vai ser o cara... que vai dar as reportagens do Verdão em primeira mão. Setorista do Palmeiras. Setorista do Palmeiras. Vamos ver. O Sombra tá te ouvindo, vamos ver como é que você se sai. Vamos lá. E agora, notícias de última hora com... Mas qual é o nome lá, o artístico, como é que é? Gabriel Amorim. Então, vamos lá, ô Vieira, chama o Gabriel Amorim com as notícias do setor. Agora, notícias de última hora sobre o Palmeiras com Gabriel Amorim. Gabriel Amorim! Fala, Domênico Gato! Opa. As notícias do Palmeiras de hoje são as seguintes. Ricardo Goulart disse ao Globo Esporte que não quer mais ficar na China. E o Palmeiras pode ser o destino provável dele. Porque o cara ganha mais de 3 milhas de reais lá. E com certeza ele não vai querer voltar ganhando pouca coisa. Então esses clubes Corinthians, São Paulo, esse clube não consegue pagar. Prefiro o modo. Então, ele vai ter que ir pro Palmeiras, né? Mas peraí, o cara nem falou notícia. Mas ele dá notícia e comenta, cara. Ele dá notícia e corneta o outro. É só notícia, ô morcego. Você tá tipo o Falcão, você pergunta e responde, velho. O site globesport.com, você deveria falar, eu obtive informações pra ler o que tá no esporte. Isso, cara, mano. Isso que o trouxa mandou calar a boca no começo da ligação. Vai, chupa, trouxa. Tá no cara aí, mano. Como é que você faz? Tudo a mais. Tá aí no seu mundial. Vocês estão pegando no pé do rapaz. O rapaz nem começou, vocês estão pegando no pé do rapaz. Domênico Gato, mente, tem que falar assim, ó. Por exemplo, Domênico Gato, boa tarde. Obtive a informação agora, liguei há poucos instantes para o Ricardo Goulart e ele me detalhou, não quer ficar na China. O Palmeiras seria o futuro próximo do jogador. Agora Domênico entendi, Gato, você véio. Gostaria do jogador? Não, mas tá errado agora também, agora entendi mano. Tudo, você viu, começar Marcos? Assim. Eu agora entendi tudo, viu, Marcão? Não. Você entendeu o quê, Mota? Por isso que tá desempregado, né, velho? Mas o Mano... Por isso que não contratam ele, Mota? O Mano foi corrigir também o ouvinte, o Mano começou errado. Ele tem que começar assim, mano. Vai, Marcão, vai você, vai. Fala, gente, eu sou o Gabriel Amorim, recebi aqui um fax. Domênico! Como fax, Domênico? Não tem mais. Não existe fax mais? Não. Como não? Lógico que existe. Lógico que existe, ô besta. Tem alguns lugares que tem, né? Fax, ainda existe chega, telegrama ainda. Máquina de escrever. Tem lugar que ainda tem, né? Escrever, na rua Toriaçu tem. Nossa, que pedrada do Salles agora. Oi, pior de que eu vou falar um negócio pra vocês. Máquina de escrever existe ainda. Não, na frente da Polícia Federal, onde os caras tiram passaporte, tem um carinha ali que fica com um púlpito com máquina de escrever até hoje. Acredite se quiser. Pode ser. Máquina de escrever. Você queria que ele ficasse com o notebook e uma impressora no colo, Vieira? Mas olha, a verdade é uma só. Porra, mano. Tá ali pra preencher o formulário. Se o gordo tivesse lá de presidente, ia ter um monte de máquina de escrever lá no verdade. Ai, ai, ai. Mas, ó, esse gosta dessa sua. Fala aí. Então, mas falando sério agora, eu vi que você tá com medo do Roger Machado aí pro ano que vem. Eu fiz uma análise bem completa dele lá no site. Eu acho que ele vai dar certo. Eu gosto dele. Gosto do estilo dele. Esse Grêmio do Renato Gaúcho, aí o Vieira vai falar que não, mas tem muito do dedo do Roger, sim. Ele que subiu o Vieira lembra do dedo do Roger, até o Pedro Rocha, subiu o Wallace. Então, muito desse time do Renato Gaúcho aí tem dedo do Roger, sim. Mira só, o meu receio com relação ao Roger não é com relação a que ele seja um treinador ruim. Eu acho que ele é um bom treinador, pelo trabalho que ele fez no Grêmio. Pelo que o pouco ganhou, ganhou o estadual, né, no Galo, né, Mineiro. E não teve sequência, né, depois o pessoal pegou no pé e arrancou ele fora. Ele parece que conhece futebol. O problema é que ele é um cara novo, né, Ale? E esse é o problema aqui. Então, o maior problema é com relação aos medalhões que se encontram no Verdão. Será que ele vai dar conta de todos os medalhões que estão lá? Essa é a pergunta. Mas aí que entra o Zé Roberto, entendeu? O Zé Roberto não ganhou esse cargo porque ele vai ajudar muito o Roger nessa parte de. Porque o Roger tem esse problema com gestão de grupo. Ô, Gabriel. Como vai ser? Quando vai... Você já morou na freguesia do Ó? Você tá louco, nunca. Nunca? Por quê? Estão mandando os negócios aqui no Twitter aqui falando que te conhece da freguesia do Ó. Ih, rapaz, tá devendo lá, hein? Ih, rapaz. Mas não é conhece freguesia do Ó, não, mano. Nunca fui precisado, não. Você nunca foi lá no Frangó, mano? Não, nunca fui no Frangó. Frangó é da hora, mano. É um bar lá que tem lá com uma coxinha, top. Né? Não, já fui falar, já, mas nunca fui lá, não. E esse Ricardo Goulart que estão falando aí, o que você acha? Ah, é muito bom de bola, viu, Dudu? O problema é que nosso elenco é aquilo, tá inchado, né? Gastou uma bala no Borja, no Davidson, vai trazer o Ricardo Goulart agora. Tem o William ainda, hein? Não, o Ricardo Goulart não é centroavante, né? Ele é um meio atacante. Então, mas mesmo assim, quem que dança já ali? Já tem Keno, já tem Dudu, já... aí vai vir Scarpa. Tem o William, tem o William. Muita gente, esse é o problema. E o William é o melhor de todos. Eu acho que se o Palmeiras trouxer o Scarpa, ele não vai atrás do Ricardo Goulart, não. Se trouxer o Scarpa, bom, ó, mano, o Scarpa, pelo que eu teve de informação aqui, inclusive saiu aqui uma tá tipo acertado, né? Já é, né, não. Pelo que eu vi aqui, deixa eu ver aqui, a manchete do UOL. O UOL tá dizendo aqui que praticamente fechou. É. Então, sim, mas sim. Imagina, por exemplo, aquele trio que ali que joga na frente dos volantes, né? Ali. Ó, você tem Scarpa, aqui, se ó. Fechar o Scarpa, Lucas aqui, Lima, você tem Dudu, você tem Keno, você tem Rafael Veiga. Você acha que o Palmeiras vai contratar mais um Ricardo Goulart da vida pra inflar ainda mais aquele meio campo? Você sabe por que eu não estranho que o Palmeiras traria o Ricardo Goulart, Maurício? Porque já não faz tanto sentido com todos esses jogadores trazer o Scarpa. Então, sabe? Não, o Scarpa eu acho que faz, porque o Palmeiras vai liberar o Veiga pro Atlético Paranaense, vai liberar o Johan pro Flu. Então, mas aí é que tá, velho, mesmo assim tem gente pra caramba. O Lucas Lima é um jogador que se machuca bastante, toda hora que tem lesão muscular. Então a gente vai precisar de elenco, querendo ou não. Vamos lá, me ajuda aí então, vamos lá. Quem que é o meio de campo que o Palmeiras não vai negociar de forma alguma? Vamos lá. Tietchan não vai. Tietchan Moisés, Felipe Melo. Felipe Melo, Thiago Santos. Thiago Santos. Vai, vamos lá. Peraí, por que vocês colocam nessa situação Lucas Thiago Santos? Lucas Lima, aqui, né? Scarpa e vai. Peraí, vocês acham que o Thiago Santos aí é negociável? Não, o Tietchan é inegociável. Mano, não, você não tá entendendo. Esses jogadores não vão sair. A gente sabe que não vai sair. É isso que eu tô falando. Não vai, ninguém deles. Não vai sair, não vai sair. Quem vai sair é, já saiu o Arouca. E deve voltar o Matheus Salles, deve ser emprestado, essas coisas todas. Pode ir pro América Mineiro, Matheus Salles. O Tietchan. É, nem ligou pra informação. Tietchan, foi ali. Vai sair. Tietchan, Thiago Santos, Felipe Melo. Guardei essa informação. Moisés, Lucas Lima, Guerra, a Scarpa. É. Já tem 7. Eu não tô esquecendo de ninguém aqui, ó. 7. Peraí, tem mais, velho. Tem mais. Mas o Scarpa, o Palmeiras tem que trazer pelo investimento. É um moleque muito novo, tudo muito bom de bola. Tudo bem. Mas aí, ó, vamos lá. Tem que pensar duas vezes, eu não tô opinião. Lembrando de todo mundo agora, mas deve ter. Falou em Johan, falou esses. Johan acho que vai embora. Deve mas o Johan vai fluir e o Veiga parece que vai entrar no negócio do Everton. Então vai, sete jogadores pro meio de campo. Só joga 3, Sombra. Não joga mais que 3. 4, vai. Não joga 4. Sabe por que ele joga 4? Não joga. O Palmeiras tá jogando com 2 abertos. É Dudu de um lado. Pequeno de um lado e um Domingo. Cara enfiado no meio. Mudou o treinador, né? Eu acho que você precisa. Eu acho que você precisa ter, sim, 7 jogadores para meio de campo. Eu acho que precisa ter. Talvez o que pegue aí é que muitas vezes você ter vários jogadores estrelas para o mesmo setor pode causar um desconforto ou outro. Essa é a questão. No banco, né, que você precisa ter 7 jogadores para meio de campo. Precisa. A questão é que você tem para o meio de campo. Felipe Melo. O Moisés, não, atingiu um status no Palmeiras, atingiu. Até perante o torcedor, de uma estrela pro Palmeiras. Concordo. Mas, Guerra. Sombra, você tem muito Guerra. Mais, ó. Se você parar pra analisar, Domenico, no meio campo defensivo ali, ó. Vamos lá, por partes aí, ó. O meio campo defensivo, o Palmeiras, ele tem, ó. Felipe Melo, Bruno Henrique e Thiago Santos pra jogar de primeiro volante. É oito. Aí ele tem ali, tem Tietchan e Moisés pra fazer aquele segundo volante. Então, tem 4 atrás, mano. 4 que são os... 4 pra volante. É, Tietchan, Bruno Henrique, Thiago e Felipe Melo. E tem o Jean também, que é volante, mas vinha quebrando o galho de lateral direito. Lateral, é. Jean, olha aí, 9. Nossa, é muito aí. 9. Aí então, você tem nada como meia. Guerra. Moisés, Guerra, Lucas Lima, se vier o Scarpa, são mais 4. 5 caras como volantes e 4 meias. E dentro desse plano. Só joga 4, Domingo. Mas aí é que tá. E outra. Tem 9 cara pra 4. Se jogar 4, né? Se jogar 4. Os outros treinadores do Palmeiras só vinham jogando com 2 volantes e um meia. Um era meia. Era 3 caras só. E 2 abertos e pelo lado. Sendo que o Cano. 3 caras no banco desse quilate, Domênico. É confusão na certa, Dodô. Tô falando. A minha preocupação só é essa. É confusão na certa, cara. Mas legal, Gabriel. Chegamos à conclusão que vai dar treta. Não vai dar treta nenhuma. Gabriel, um abraço pra você, sucesso aí na sua carreira, tá bom? Ó, muito obrigado. Então, só deixa eu divulgar aqui a nossa palestra pra todos os palmeirenses aí que quiserem acompanhar um jornalismo sério, de qualidade, sobre o Palmeiras. Tô vendo. Tá eu, Mauro Bez, Alex Miller e mais alguns outros palmeirenses da turma. Mauro Peruca. Ó, e os caras estão falando aqui que você participou do tiro de guerra de São Caetano. Putz, é verdade, é verdade. Você pesa 48 quilos. Não, 48 não, deu uma engordada, falou, agora eu tô com 53. O Yuri Torquato falou que a tua farda você comprava na Pet Steel. Menos carne, parceiro. Olha aqui, ó, mas tem um detalhe muito importante que tem que ser dito também. Isso é verdade, que me lembraram aqui. A Copa do Mundo vai ser em junho, né? É. Sim. E não vão parar os campeonatos, parece que aí. Vai. Eu ouvi dizer que vai não parar. Vai parar. Para sim, data FIFA, Dudu. Para sim. Senão, porque o Palmeiras desses jogadores... Quem te informou já tá errado. Não, então, desses jogadores, tem um... Eu vou dizer que acho que uns 30% é de seleção. Ah, mas que vai pra seleção de fato, quem? Alborra. Guerra. Não, mas guerra não, porque a Venezuela não foi, Dudu. Ah, Guerra vai, esqueci. Mas é mina, né? Não, Minas não vai estar mais. Pode ser que ele não esteja. Mas o problema do Barcelona não é zagueiro. É, não é. É o excesso pra frente. É isso aí. Valeu, Gabriel. Talvez o Lucas Lima, né? Talvez o Lucas Lima, se jogar muita bola, o Gabriel. Mas é verdade. O Gabriel, passa seu e-mail aí, cara. gabrielamorim@hotmail.com. Boa, você vai ganhar um sticker do Sem Parar. Você tem 3 dias úteis pra retirar aqui na Energia 97. É um sticker já com crédito de R$50. Depois é só você pegar o sticker e fazer o seu cadastro e fazer funcionar o seu sticker, tá bom? Valeu, Sombra. Muito obrigado. Parabéns a todos pelo programa aí. Eu ouço vocês desde que eu sou criança e prazer imenso ter convidado. Valeu, valeu, cara. Boa. Então valeu, começou a ouvir o ano passado, né? Porque desde que ele era criança. Valeu, Dudu. Abraço. Valeu. Vamos lá, segundo ouvinte no Momento Sem Parar. Hoje só os virgens, hein? Terça-feira. Pesa minha aproveite as suas férias com Sem Parar. Ganhe tempo para viajar, estacionar e abastecer. Ligue 3003-7367 e compre o seu. Sua vida sem parar. Assassinar o português. Ai. Assim veio a mula do Mota que não sabe escrever. Tem o QI de uma porta de goleiro. Diz que já foi professor, ei, nossa, mas não sabe não, ao menos ler. Só fala asneira e muita groselha. De futebol, sabe menos que um ET. Vamos jogar um latinha lá fora com uma bacia. Tem voz desgraçada. Vamos jogar o motinha lá fora com uma bacia de capim pra ele comer. É, aproveita e leva na baia do lado da sua mãe. Ah, não! Alô? Tá muito agressivo. Aí, moda pão com mortadela. Toma um cartão amarelo. Hoje tá juiz de Libertadores, velho. Alô? Alô? Quem fala? O Baldo Aquino hoje que tá pitando. Não, esse cara é... meteu a mão no Palmeiras, tá de olha, brincadeira. Que falar, viu? Desgraçado. Alô? Que jogo foi, Domênico? Que ele mais roubou. Boca final, pô. Olá, aquele lá foi sacanagem, né? Acho que foi. Meter a mão. O que, que foi pior, Dodô? Aquele Boca e Palmeiras ou Boca e Corinthians? Aquele Boca igual. Ascendente que eu beijava. Já está de deitadura. O Boca e Corinthians, acho que é a mesma proporção, porque o... só que o Palmeiras era final, né? Qual a melhor Boca que você já viu? Aliás, era final. 2000, era final, era final. Corinthians era, e Boca era oitavas, né, mano? Aquela Boca de casapa, né? Então, mas ele fez do mesmo jeito. Os dois juízes foram mal. Você tá louco. Não existe prejudicar mais. Ah, mas os brasileiros apanham muito na Libertadores, cara. Iota, era um pênalti a favor do Palmeiras escandaloso. Que daria vitória ao Palmeiras fora de casa. É. Tá brincadeira. Alô, quem fala? Tô no ar ou não? Tá no ar, opa, consegui, baralho, opa. Não acredito. Olá, eu quem sou ali. É Gustavo Luiz Camargo, Luiz com Z. Luiz com Z. Porque tem Luiz com S, né? Tem. A maioria conhece, né, Dudu? É mesmo? Eu acho que a maioria é com Z, hein? É. É Luiz com Z é estrangeiro, né? Que nem Brasil. Com Z. Camargo e Camarguinho. E né? Quantos anos, velho? 34. 3.4 e o bairro? Eu morei minha vida toda na Vila Madalena, agora eu moro na Lapa, aqui na Vila Ipojuca. Tá certo, e o time? Maior campeão do Brasil. Palestra. Maior é o Verdão. Tinha o Carlos, é o maior. Aí. Maior do é o Verdão. O cara dos trouxa aqui. Disparado, né, Dudu? É nóis. Ô, meu velho, o que você tá achando desse time que está sendo reformado, vamos dizer assim? Ó. Oh. Ah, não. Escuta aí, Gustavo. O que você acha? O que você acha? Ei, dá uma segurada aí, Bá. Ô, Dodô, eu acho que... Empolgou? Assim, é aquilo que você tava falando agora aí com outro ouvinte, né? A preocupação é a gente ficar enchendo de jogador bom e de personalidade em posição que não precisa. Por exemplo? É, nem tanta essa preocupação. Você tava falando aí dos meses, esqueceu do Michel Bastos até, né? Ah, esse vai embora. Parece que vai ser moeda de troca. Vai embora, né, velho? Não fica no time, né, velho? Vai ser negociado, parece. Mas vamos lá. Agora imagina todos esses caras no banco de reserva, o que não vai sair, né? É esse que é o problema, né? A gente comentou aqui com relação a isso, né? Vaidade, ego. Aí cria-se aquelas panelas. Tanto esse problema. Né? É um problema que quando o time tem dinheiro, né? Quando se forma um elenco numeroso como esse, de bons jogadores, esse pode ser um problema. Esse pode ser um problema. Mas se o. Quem também, não queria ter esse problema, né, doutor? Mas também se os caras se unirem. Tem que saber contratar melhor, tudo, né? Eu acho que contratar um goleiro a mais é muita besteira, né? Já tem o Jailson, né? Outra posição isso, que não precisa, né? Com relação ao goleiro, jamais contrataria o Everton. Jamais contrataria o Everton. É. Eu daria uma chance pro Jailson de titular ano que vem inteiro, e se não der certo, ia atrás do Gatito no fim do. Gatito, tiquiriquitico. O cara Gatito, é bom, né? O Gatito é um bom goleiro, né? Bom goleiro, né? Ó, esse Gatito, ele é muito valorizado, é super valorizado. Mas é bom goleiro só, né? Acho muito... Eu não acho ele também. Ele é o nível, vamos lá, o Gatito, vocês todos aqui acham... É o Sidão que pega pênalti. Vocês acham, honestamente, é verdade. Que o Gatito, ele é melhor que, por exemplo, o Fábio do Cruzeiro? Não. Ele é melhor que o Groy do Palmeiras? Não. Ele é melhor que o Praz do Palmeiras? Não. Melhor que o Jailson que tá no Palmeiras? Não. Ele é melhor do que o... Eu acho que hoje ele... O Vitor do Atlético. O Vitor do Galo. O Vitor do Galo? Não. Então ele é um goleiro bom só. Ó, o Gatito fez muito sucesso naquela... Se sobra falou que é um Sidão que pega a pênalti, é igual. Cara, e lembrando que assim, ó, o Sidão... Desculpa, viu, Ale? Desculpa. O Sidão... Atropelou o Ale, né? É, foi sem querer. O Sidão, ele fez a mesma coisa que o Gatito tá fazendo no Botafogo, cara. Aí o São Paulo foi lá e contratou, olha aí, ó. Aliás, uma injustiça que vocês cometeram aqui, porque colocaram aí no Twitter. Twitter. O Falcão do futsal partindo pra cima da minha marcação, aquele arranque de balsa pra mim. Nossa. E só que acontece o seguinte: deu um pouco de dó de você, viu, Ale? Concordo. Mas o Sidão que tava no gol. E tava estipulado já, tinha falado com todo mundo ali, com o Falcão, com o Denils, com o Ronaldinho. Quando tá o Sidão no gol, vale bica. É. Ah, é? Claro, pô. Vai dar bica no, e o Sidão tá de goleiro. O que, que você achou do cabelo do Sidão, vale bica, ali? Ficou bacana, você gostou aquele cabelo do São Paulo que ele fez? Bem restart, né? Ficou bem restart. Né? Restart. Mas o Gatito fez muito sucesso, é isso que eu ia falar antes do... Vieira me atropelar, né? Desculpa. Foi até um pouco deselegante. Foi. Gatito fez muito sucesso no campeonato, aquelas equipes africanas, né? Que disputavam sub-17, sub-20. Ali o Gatito deitava e rolava. Mas você acha, Léo? Foi uma goleiro péssima comum? Piada, desculpa. Mas é goleiro comum ou não? Você não falou se é um goleiro porque comum Gatito, ou não. Porque o Gatito, porque... deixa eu falar pra você que não conhece Gatito, o futebol. É. Não, eu entendi a piada, mas é ridículo. O RG... Nossa. Tá bom, obrigado. Mas você não falou se o cara é bom ou não? Não, não acho. Ele tá no nível qual? Pra mim o melhor... O degrau mais alto ou um degrau... O degrau abaixo desses goleiros que eu acho que ele nunca vai chegar ao nível do Fernando Prazo. Nunca vai chegar. O melhor dele não vai chegar. Mas eu acho que o Prazo pro ano que vem é difícil, porque quando ele cai, ele só quer proteger a lesão no cotovelo. Então, o Jailson, pra mim, é o melhor goleiro do Palmeiras. Também acho. Tem que ir de Jailson ano que vem. Você vê que é nítido que a condição física do Jailson é melhor. E ele é um bom goleiro. É que não tem grife. Fora isso, ele é um bom goleiro, cara. Contratar o Rafinha acho que vai ser uma boa pro Palmeiras, né? Quem? O que você acha? O Rafinha. Palmeiras. Também acho. Tem que ir de Jailson ano que vem. Você vê que é nítido que a condição física do Jailson é melhor. E ele é um bom goleiro. É que não tem grife. Fora isso, ele é um bom goleiro, cara. Contratar o Rafinha acho que vai ser uma boa pro Palmeiras, né? Quem? O que você acha? O Rafinha do Bahia. Rafinha. Mais um, hein? Tá vendo? Ah, mas é lateral, mais, né? É lateral, aí, né, Dodô? Mas não é, não, cara, chegar, 100% confiável, né? Você como rival, adversário, torcedor, pra quem que você acha que é melhor, o Jailson ou o Price? Olha, sendo sem ser torcedor, no momento, eu acho que o Jailson tem que ser Jailson. No lugar do Fernando Praz. É, o Domênico vai morrer sozinho com sua opinião do Praz. Eu não falei, não, mas espera só um minuto. Domênico é Team Praz. Mas eu não falei. Domênico vai receber o cotovelinho de ouro. Cotovelinho de ouro. Saco, eu não, pra mim, qualquer um dos dois tá de bom tamanho. Domênico tem um troféu, viu, Marcão? Que é o cotovelinho de ouro, assim, ó. Cotovelinho de ouro, Katsu. É. Katsu não. Katsu, trouxa. Ô, Gustavo, um abraço pra você. Feliz Natal. Grande ano novo. Pra vocês também. Posso mandar os abraços aqui, que já tá bombando aqui no zap. Todo mundo falando. O cara, Gustavo falando aí, os amigos ouvindo. É. Opa, com certeza. Primeiro mandar uma moela pra minha esposa, a Kátia, né? Kátia cega. Cachaça. É, com certeza. E mandar um abraço Cachaça. Aqui pra galera que joga futebol comigo de segunda-feira lá no Playball. Galera do trabalho aqui também, Ricardo, Felipe. E família, amigo, todo mundo. Não vou lembrar de todo mundo agora, senão já era, né? Mas você é que tipo de jogador? Aquele que briga com todo mundo, tem razão em todos os lances? Tipo bem. Oi? Você é tipo daquele que briga com todo mundo? Faz a linha Benjamin Bach, que briga pra caramba em campo, sempre tem razão? Tô sossegado, eu tô sempre perto do alambrado pedindo cerveja. Ah, então tá. Esse é o jogador Ale. Ah, time que não bebe não ganha, ele sabe disso. Com certeza, né, Ale? Tá certo. Ali fazendo dupla com o alambrado pedindo só a gelada ali. Só de olho nas meninas, né? Pô, quadra de futebol não tem, né, cara? Chega às 6 da manhã. Mas também não quer me complicar aqui, né? Chega às 5 da manhã em casa. Não, desculpa, você não gosta de mulher, tá um pouco. Beleza. Ai, que pedrada agora, hein? Manda seu e-mail aí, Gustavo, pra você ganhar o sticker do Sem Parar, cara. Beleza, manda no ar já ou não? Manda. Sim, agora. Não, manda por carta. Vamos entender o seguinte, desculpa, é que o Mota não tem a compreensão. O ouvinte do outro lado, ele tem a obrigação de saber toda a mecânica. Nossa. Então, ainda mais de uma ação que é nova, né? Começou agora. Então a gente, pra fazer uma comunicação melhor com você, você tem que mandar um e-mail pra gente. Beleza, é camargo.gustavo83. Você nasceu em 83, né? Opa. Foi o Mota que falou, não? Foi o idiota do som. O Mota é complicado, viu? O idiota do som falou. Quando ouvi uma idiotice, ela fala, a gente já associa, é verdade. @gmail.com é o bar. Esse e-mail. Pra mulherada que se interessar, quiser mandar uma xere selfie, pode mandar. Porque, né? Esse e-mail tem cara, né, Marcão? Tô fora do mercado. Tipo o Mano, né, cara? Tá offline. Fica lá no estoque, né? É. O Mano tá offline, mas pra nado sincronizado ele não tá, né, Marcão? Aí eu dou razão pro Mano. Aí ele não tá no nado sincronizado, ele não tá offline. Aí eu dou razão. Offline total, velho. É, sim. Vocês ficam tentando plantar crise nesse casamento. É. Mas esse casamento tem que sair, pô. Nós estamos há 15 anos esperando uma festa. Ô, mano, eu cansei de fazer prova pro meu irmão na escola, que eu já passava por ele. Já era. Sim. Você já se passou por ele? Já, meu irmão era meio burraldo lá, pra você ter ideia. Eu tinha que fazer prova pra ele, pra você ter ideia. Nossa, o nível de ignorância do mano. Nossa. Ô, mano, você pegava esse trouxa aí, ô, Vira, o maluco lá, mó nerdzinho tonto, que apanhava todo mundo na escola. Eu fazia uma troca, eu falava, eu te garanto aí nas tretas, você arruma uma treta com quem você quiser. Aí você fala que sou eu vou lá e dou couro no moleque. Agora esse bunda mole aí, era todo nerdzinho, bocó, eu falava, então você vai lá e faz a prova pra mim. Ô, mano, nós podia fazer isso hoje, cara. Quando você tivesse uma matéria pra gravar do nado sincronizado, lá você podia mandar eu, velho. Eu raspava a cabeleira, entendeu? Dava aquela... Ficava uma semana sem comer nada, só no pão e água pra ficar que nem você. Pra ficar frango, Marcão? É isso que você tá dizendo, frango, Marcão? Frango não, é que ele é retido, velho. Ele é retido, é aqueles gordinhos que acham que é forte. Tá ligado, Marcão? Paga uma madeira, gordinho com um braço de salame, velho. É musculosinho. Ô, Marcão, você em algum momento da sua vida já se passou pelo seu irmão? Já na época de escola eu fazia a própria. Na hora de pegar mulher, assim. Ah, ele não pegava ninguém? Como é que ele passou por Ô Vieira, a primeira balada que ele foi, que ele pegou alguém, foi num swing, pra você ter uma ideia. O cara que vai uma balada e conquistar uma mulher com mérito, vai pra uma casa de swing. Não vai falar nada, né? Ele perdeu a virgindade no swing, mano? Foi, inclusive. Ele perdeu primeiro atrás, depois na frente. É verdade que ele viu o Glory Hole, ele encostou o bumbum ali. O otário não sabia o que era, porque a galera falou: ó, você que tá indo a primeira vez, fica sempre nos cantos, não fica logo no meio lá, porque no meio é tiroteio, você vai passar vergonha, você não sabe transar. Aí ele começou a ir pros cantos, mas entrou logo no Glory Hole. Ali, a pessoa que não tiver uma certa experiência, você chegar ali, você abre as portas do inferno, não chega nem perto, velho. Oh, e eu vou falar uma coisa, tem um assunto que ninguém sabe. Marcão, conte pra nós essa história. Que você, pra entrar numa balada uma vez sem pagar, você ficou 4 horas dentro de um banheiro químico. Ah, é verdade. Não. Você sabia disso, Sombra? Peraí, Sombra. Não, ridículo, né? Mano, não dá, mano. Essa história é sensacional. Você sabia dessa do teu irmão, mano? Como é que é o negócio? Então, você tem uma ideia. E os caras querem pegar dica de balada com ele. Mas vem comigo, você não sabe. Como que foi essa história? Conta a história, desde o começo, mano. Curioso aqui. Tem um amigo meu aqui da rádio. Sim. DJ Adriano Pagani. Ele ia tocar no sábado numa festa em Americana que onde tava rolando uns jogos universitários lá. E aí? Aí eu falei, bom, vai ter show na sexta da banda Eva, que é uma bandinha de axé que eu gosto. Eu falei, o que eu vou fazer? No sábado eu vou entrar com o Pagani e na sexta eu vou lá pra curtir banda Eva. Eu falei, bom, tá 120 cruzeiro pra entrar nessa festa. E tava eu e mais dois camaradas lá. E aí? Dois bilisco. Eu não vou citar os nomes pra não comprometer o pessoal. Sim. Aí eu falei, bom, mano, como é que eu vou fazer pra gente não pagar essa parada? Aí cheguei lá, a gente tá com o carro do meu pai ainda, meu pai tem uma maletinha de pesca no porta-mala. Aí chegamos lá no segurança, chegamos mais cedo, a festa ia começar umas 11 horas da noite, a gente chegou lá umas 7 horas. Aí eu falei, o que a gente vai fazer, cara? A gente vai chegar pro segurança, vai falar que a gente veio pra testar o negócio do som da festa, não sei o quê. Aí falou, não, beleza, chegamos lá na portaria e tal, a gente tem o som aqui, já tem uma equipe aqui que a gente já tinha visto lá, o pessoal fazendo teste de som, a gente falou, ó, a gente tá com a equipe aí e tal, a gente veio pra terminar, pra finalizar o serviço aí. Ele, não, tudo bem, vou acompanhar vocês. Não. Subiu com a gente lá de moto, né, atrás, que é um espaço lá em cima, lá no Expo América, se não me engano, é o lugar que chama lá em Americana. Ah. Aí eu falei, mano, esse cara não vai embora, o que que eu pensei? Eu falei, bom, vou abrir o porta-mala aqui pra pegar a maletinha de pesca, pra ele achar que a gente tá mexendo nos equipamentos. Aí a hora que ele viu que a gente realmente tava mexendo lá, eu falei, bom, beleza, o cara já saiu fora. Aí saiu. Aí subimos no palco do negócio, onde ia tocar a banda Eva, entrei com a maletinha de pesca, e eu falei pros caras, bom, o negócio é o seguinte, às vezes entrar não é o difícil é se manter. Tá todo mundo ali com crachá, pulseira de trabalho. E vocês não tinham nada. E a gente sem nada. Eu falei, bom, o que a gente vai fazer? Vamos se trancar nos banheiros químicos, cara, porque até começar a festa... Com aquele cheiro nojento, não, mas véio. Não, era o primeiro dia da festa. Ah. Aí tava aquele cheiro de pinho-sol, né, velho? Fiquei com aquele cheiro uma semana no corpo. Fiquei trancado lá, cara. Quanto tempo você ficou, Marcão? Não, isso era 7:30 da noite, fica até umas 11 horas. Você tá louco? Ah, mas pô, economizei... Até a hora da abertura dos portões, ou não? É, até a hora... Mas eu já tinha passado o e-mail, né? Já. Aí, malandro, fiquei lá, economizamos 120 de cada um, ou seja, R$360 mais R$40 do estacionamento, cara. Meu... Só aí foi 400 cruzeiro. Aprendeu, mano? Isso aí é economia bacana. Olha, vamos falar. Isso aí é mendigagem, velho. Isso aí é uma faculdade que pague. E o cheiro bacana, o negócio é o seguinte, você trabalha numa rádio, você já tem dinheiro pra, pelo menos, pagar R$120 pra entrar numa balada, meu irmão. Tá de brincadeira, isso aí é coisa de otário. Então, Domênico, imagina ele numa dessa de escola, uma mina top dentro da balada, e vai pros motel de 25, velho. Vai pros motel de 30 conto, tá ligado? É esse o perfilzinho, mano. Sabonete cortado no meio, aquela toalha pra dividir. Motinha. Aquele bom e velho drive. Aquele lençol que você só vira de lado, nossa, tá ligado? Nossa, aquele chinelo. Foi estranho, lá. Você já viu alguma coisa dessa, cara? De balada, não. Loser total, sem, mano. Sem pagar, não. Essa aí, foi tá a vendo? Primeira que eu mas vi histórias também. Dentro da balada, já. Manda mas uma boa aí. Você fica 4 horas dentro do banheiro químico pra não saber que você conto, tá ali de furão, não, olha, cara. Não, isso não. 420 conto. Ô, mano, você imagina ele colando nas minas, cheirando a pinho-sol depois. Pois é. Não, agora você imagina, mano, quando ele tiver um filho. O filho dele vai sentar, ô pai, conta uma história bacana aí pra mim. Vai falar assim, ah, pergunta lá pro seu tio. Bacana, inclusive. Você mostra a história, mano. Isso é verdade. Você mostra a história, mano. Deixa eu te falar. Ô, Vieira, Você mostra a história, mano. Ó, eu vou te contar as histórias, então. Nos tempos áureos de solteiro, que eu ia pras baladas e micareta, eu só quero desafiar esse comédia aí, ó, pra que ele conte uma micareta que eu não peguei mais mulher que ele. Uma, não precisa falar duas. Ó, uma. Vou contar uma história que foi boa, cara. Loser. Ele chegou na Thaís, que é a mina que ele namora hoje. Sim, que ele engana hoje, né? E não ele namora. Ele chegou achando que fosse pegar... Eu já tinha ficado com ela uma vez, aí trombou ela numa micareta depois de ter ficado... Ele pegou uma vez, tal, ficou um tempo sem pegar... Aí trombou na micareta. Ficou um tempo sem pegar. Aí... Mas é verdade, você sabe, seu cachorro. Ela ouviu isso, ela se massa, você levou ela a primeira vez na Spirit of London, aí ficou com ela essa vez, aí ficou mais essa de ano... Eu lembro do ficou do mais de lá. Ano, sem comunicação nenhuma, aí depois você trombou ela numa micareta, chegou achando tudo pimpão, é, sou um mano do estádio. Ela falou, então beleza, tchau. Vazou. É tomou mesmo? Um relo. Deu um fala relo aí, mesmo. Mano. Não foi. Ah, não pode só ser. Fala dos pulos que você dá. Você deu um carteiraço, mano. Você quis dar um carteiraço lá daí. Não, peraí. Não, vírgula. Ah. Ela já sabia quem eu era, não precisava eu ter me apresentado de novo. Se eu já tinha ficado com ela, seu imbecil, ela já sabia. Mas você ficou um ano. Ficou um ano sem comunicação com a menina. Essa familiar é muito ruim. Um ano sem falar com a menina. Tinha que ser apresentado de novo. De família, vamos lá. Mas cheguei lá, por exemplo, falou. Eu falei, ó, então, pá. Não sei o que, tentei guindar, não guindei? Guindar? Aconteceu o quê? Guindar. Eu tive 30 a mais na minha vida que eu não precisava ter se ela tivesse me beijado aquele dia. Não quis. Aí tomou uma estalada. Aí tomou um relo aquele dia. É, mas quando ela falou. Não, inclusive. Saiu com uma cara de gol contra, velho. Inclusive, eu falei pra ele, Vieira, falei, ó, larga na frente, vai pegando essas cansadas que você gosta de pegar aí, esses relos de balada. Falei que daqui a pouco eu chego perto. Aí fui lá desenrolar, não desenrolei, eu falei, então tá bom, beleza, vou curtir a festa, curtir tá a festa. Tá bom, veio tudo depressivo, velho. Aí eu fui atrás desse comédia aí, uma vez, Vieira, inclusive numa micareta, ele tava lá na minha frente, aí já tava tipo nos 45 do segundo tempo, Domênico Gato. Tá, era um cara na FAAP, no AMB. Ele, tô com 5 minas na tua frente, 5 minas na tua frente. Você cheguei numa banca lá, mano, numa banca lá, tinha umas 6 minas lá pra trocar ideia. Eu falei, putz, vou pegar uma aqui que é bonitinha, né? 6 mulheres na rodinha da balada. E o trouxa é com 5 minas na minha frente. É, já era, ganhei, otário. Eu falei, já era, então beleza. Fui lá pra trocar ideia, pra desenrolar com uma. Aí conheci a mina, ela pegou e falou, pô, então, já tá acabando a festa, mas acho que vale a pena um beijo. Eu falei, beleza, tá bom. Peguei. Eis que. Ela falou, essa é minha amiga, também quer você. A outra amiga quer você, a outra amiga quer você. A cara desse otário, cara de gol contra, quem ficou foi ele, cara de pano molhado. É verdade, cara, isso, mano. Ele não, virou o jogo em 10 segundos, velho. Foi verdade. Aí. Foi verdade, mas aí. A minha cara não foi de espanto, foi de nojo. Cada uma tinha duas arroba. Não pode ser. Imagina, Domênico Gato, aqui o esquema é como se fosse o book da Ford Mobius. Ele pegou as gordelices. Oh, aquela lá, Vieira, se deita na cama, você tem que vir com o rodo pra puxar ela. Peraí. Parece o chefe. Peraí. Quem tem esse histórico? Não sou eu. A mulher dele, inclusive, quando vai dormir, viu? Com ele, ela dobra ele pra ele dormir. Ó, inclusive, quem tem esse histórico aí, nada contra aí as gordinhas. Acho que todo mundo tem o direito de gostar de quem bem entender. Mas quem ficou com uma motorista de van escolar não fui eu, foi você. Alana! Ô, Vieira, o nome dela é Lana. Lana, tia da escola, velho. Essa tia da escola, velho. Essa tem vídeo, hein? E ó, eu quero ver se você tem a decência de contar pra todo mundo. Eu quero ver se você tem a decência de contar pra todo mundo. Programa de futebol. Pera, gente, pera, deixa eu terminar. Eu quero ver se você tem a decência de falar no ar que ela te ensinou a buzinar com sovaco, que ela tinha a mão embaixo do braço e apertava assim. Fala isso, palhaço. Isso aqui é um programa de futebol, toca o jogo, senhor. Arregou, Marcão! Terceiro ouvinte no momento, ó. Não sem parar aqui, agora levantou a cancela um pouquinho aqui. Nossa, velho. Ai, aproveite suas férias com Sem Parar, ganhe tempo pra viajar, estacionar e abastecer. Ligue 3003-7367 ou acesse semparar.com.br e compre já o seu. Aproveite cada segundo das suas férias, meu sua Deus. Vida, sem parar. Eu não me engano, o mano Covecho, o bacano. Ele não sabia mais o que fazer. Trocou sua cueca numa sunga de crochê. Doutor, não me engano, o mano Covecho, o bacano. O Igor Mendonça aqui tá mandando uma mensagem falando que cada arroba equivale a 15 quilos. Duas arrobas daria 30, o Jegue. Alô? Alô? Quem fala? André? Pesado. Ô, André, tudo bem? Tudo. Rapaz, cada história, hein? André do quê? André Luiz Ribeiro. E quantos anos, André? 37. 3.7? E o bairro qual é? É Carapicuíba, Roseira Parque. Caracas! Caraca. Vai, Corinthians, vou conseguir, baralho! Sim. Boa! Ai, Corinthians, sem dinheiro, hein, mano? Volta o André! Volta o assunto dos meninos! Vamos falar das arrobas! Tem que saber dessa história aí, mano! Como é que buzina com o sovaco? Mano, nós temos que saber essa história da tia da perua aí, velho! Ah, vai pro inferno! Não, porque ela já chegou um pouco suada no local, e ela pegou aí pra chamar meu irmão, ela buzinou com o braço, eu falei, eita porra! Aí ela ensinou meu irmão depois. Essa tem vídeo, hein? Tem vídeo, pois Domênico. Não sei onde foi parar o vídeo, mas chega, a gente assistiu Domênico. Na época. Tá lá. Você já pegou uma dessa? Ele também atirou pra tudo quanto é lado, hein, Marcos? Ó, pra você ter uma ideia, o vídeo dela tem 126 GB pelo tamanho. Ô, André. Oi. Coringão, cara, falando do Coringão. Esse ano foi um ano surpreendente, mas o ano que vem tá aí, o Coringão tá na Libertadores, cara. Qual que é a sua expectativa com relação ao time do Corinthians pro ano que vem? Você acha que virão esses reforços que a diretoria tem mantido contato? Ou você acha que esses principais nomes aí o Corinthians não vai conseguir brigar com times que tem mais dinheiro hoje? Cara, vamos saber depois quem ganhar a eleição, né? Então, porque eu tava vendo o programa do Neto hoje, o Neto tava metendo o pau no cara, mano. O cara não tem muita dívida com o estádio aí, não vai ter dinheiro pra conseguir muito reforço, não. Que nem o negócio do Balbuena, né, que estão tentando ele acertar o ano que vem, mas vai acontecer a mesma coisa com o Pablo, cara. Eu acho que ele não vai ficar pro ano que vem, não. Cara, só se pintar uma proposta muito boa pra que ele saia do Coringão, cara, mas na boa. Até inclusive eu falei isso, aí gerou uma polêmica. Hoje se pintou uma proposta, por exemplo, do Napoli, que tá lá brigando nas cabeças do campeonato italiano. Mas o Napoli é sempre aquele time emergente que hora é vice, hora é terceiro, hora é quarto, hora é vice de novo. Mas é um time, cara, que se comparado com o Corinthians, ele sai do Corinthians hoje pra jogar no Napoli e tá dando dois passos atrás da carreira. Nossa. Não vale a pena, lógico que é. Ganhou o quê? O Napoli, velho. Vocês estão se baseando no Napoli na época de Maradona e Careca. Hoje, por mais que o Napoli de vez em quando belisque um vice, belisque um terceiro lugar, é um time mequetrefe, inclusive não conseguiu passar da primeira fase aí, não, na fase de grupos da Champions League. Não dá, cara. Hoje o Corinthians é muito maior que o Napoli, isso é maluco, cara. Quem é Napoli perde o Coringão. Olha, tô o errado, Napoli, André? Não, veja bem, o Napoli, ô, mano, o Napoli, dentro do contexto italiano, se eu fizer um comparativo com o Corinthians, é óbvio que o Corinthians é maior. Porque o Corinthians cenário brasileiro, o Corinthians... Porque o Corinthians é um dos maiores do cenário brasileiro. E o Napoli, não é um dos maiores do cenário italiano. Você vê o currículo de títulos aí do Napoli, é muito pequeno. E o Napoli só ficou conhecido mesmo mundialmente quando o Maradona e o Careca jogaram lá, né? Mas também fala estranho. O futebol italiano hoje tá muito triste. Meu, e o Milan, vocês viram? O Milan foi vendido pra um cara... Sim. Olha isso, velho. Que um suposto milionário chinês, etc e tal. Só que cogita-se que esse cara aí, na verdade, é uma grande farsa, que ele fez um empréstimo pra essa grana, que ele não tem nem o dinheiro pra continuar honrando os custos, que a empresa dele foram descobrir já não tá mais no endereço que era. Olha, uma zona. E detalhe, gastaram dinheiro com alguns jogadores e o Milan não tá... O Milan tá uma draga. Capengando. Tem até o problema com o goleiro lá, parece que o agente quer... Rescindiu o contrato que ele renovou lá, não lembro o nome do goleiro. Donnarumma. O futebol italiano, ele passa por um momento complicado. É, né? Só Juventus. Que bote errado do Milan, cara. Embora o Juventus não é jogo jogado contra o Tottenham, não, hein, cara. A Inter de Milão também voltou a estar forte, mas não dá pra colocar no mesmo balaio. Por exemplo, por mais que o Milan hoje seja um time decadente, mas é um time aí que ocupa o primeiro patamar ainda do futebol italiano. A Juve sim. É, Inter, Juve e Milan. São os três times aí que ocupam o primeiro patamar. O segundo patamar é composto pela Roma e demais. Você pode colocar o segundo patamar a Roma, o Napoli, o Lazio. Tá tudo no mesmo balaio. Mas não dá pra colocar hoje o Napoli. Não, é tudo igual. Tudo igual. Não dá pra colocar hoje o Napoli, por mais que seja um time que nos últimos anos vem conseguindo boas colocações, mas não dá pra colocar no mesmo balaio, por exemplo, da Inter de Milão e Juventus. Não dá. Não tem como não. Ô André, grande abraço pra você, Feliz Natal, bom ano novo, e dá o seu e-mail aqui pra gente registrar. Meu e-mail é a.luiz.ribeiro1980@bol.com. Esse traço é o underline ou é hífen? É hífen, né? Hífen, tá bom. Então, e eu quero mandar uma moela pra minha esposa, a Márcia, meus filhos Guilherme, Nicolas e Giovana, que a minha filha tá fazendo 3 aninhos hoje. Parabéns! Então, eu queria só perguntar uma coisa pro mano, esse negócio do Pablo ter voltado à negociação aí com o Corinthians procede ou não? Porque o Neto tava falando sobre isso hoje. Então, cara, pra te falar a verdade, a informação que eu tenho é que não voltou negócio nenhum. É que o que foi dito de ambos lados, tanto o Corinthians quanto o empresário, é que houve aí uma rusga, inclusive aí esse lance de não terem relacionado o Pablo aí pro jogo contra o Atlético Mineiro pegou muito mal, o jogador havia ficado muito chateado e que isso seria também um empecilho para que houvesse uma retomada na negociação. Mas, na boa, cara, no futebol a gente não pode desacreditar de nada. O que a gente vê de pessoas que falam A agora e daqui 5 minutos fazem B... Não duvido e não descarto, mas a informação que eu tenho até esse momento é que não voltaram a negociar, não. Eu também vi uma informação que se o Mina for em janeiro, o Pablo vem pro Palmeiras. Mas não foi dito, mas ficou, não. O salário dele ficou muito pesado. O Palmeiras descartou a possibilidade dele. Porque é muito caro, hein? Não, e o empresário dele também saiu falando pra todo mundo a respeito da transação lá e o Palmeiras não gostou. É isso aí. Pode falar um negócio, empresário dele que é se chato, o cara não conseguiu fechar com o Palmeiras é porque ele deve ser uma mala gigante. Porque com o Palmeiras qualquer um fecha e bem. É mesmo. Tá com dinheiro, tá disposto. Se o cara saiu do Corinthians e os caras não deixaram o cara nem participar das comemorações. Aí vai negociar daqui nos senhores. Vai lá no Palmeiras. Não conseguiu fechar com o Palmeiras. É que deve ser uma mala gigante esse aí também, viu? Ou o que tá pegando, né? Também, Sombra, é o valor da luva que ele tá pedindo pra fechar o negócio. Fora o fato do alto salário que ele pediu pro Palmeiras. Por exemplo, ele pediu um salário maior que o do Dudu. Tá de brincadeira. Por aí você já toma uma base do empresário que ele tem. E fora isso, ele pediu aí 3 contos de comissão aí pra fechar o negócio. Esses negócios de falar, colocar na conta de empresário também, eu acho que deve ser uma... Nego que fica botando tudo na mão do empresário é um grande idiota também. Verdade. Inclusive, houve uma conversa, Sombra, de jogadores do Corinthians aí, e um em especial, que é um cara aí que todo o elenco ouve pela moral que ele tem lá dentro, esse jogador teria dito pro Pablo, e falou: Pablo, tem empresário legal para brigar pelos seus interesses? Sim, mas em determinado momento o jogador também precisa se posicionar e falar o que ele quer. Porque o Pablo estava muito inerte nessa situação, ele estava paradão. Ah, meu empresário que resolve. Quando o negócio está meio que indo para um negócio que está desgastante, você vê que está te prejudicando talvez aquela extensão de negociações. Sim. O cara fala: bacana, quero isso ou quero aquilo. Ou fecha ou não fecha, precisa se decidir também. E se deixar só na mão do empresário, pro empresário, ele, quanto mais ele arrecada dinheiro do clube, né, melhor é, mas ele tá tendo ali talvez uma situação pra fazer o pé de meia. O jogador também precisa saber que a carreira dele tá em jogo, né? Um importante empresário aí do meio aí mandou uma mensagem. Ele, o nosso primeiro Zé Fontinha da vida aqui, é falando: ah, vocês têm razão de tudo que vocês estão falando aí. Eu? Aí, então, pois é. É tudo mala, um, mala o outro, tudo mala pois que é. Uma rodoviária inteira. Malas que não acabam nunca. É uma rodoviária inteira de mala. É verdade. Ô, André, um abraço pra você, André. Abraço pra todos vocês aí, sou fã de vocês. Até do Domênico, eu dou muita risada com ele quando manda. Até do Domênico. Obrigado. Muito obrigado. Nossa. Valeu. Cara, sou fã de vocês. Eu dei risada pra caramba quando eu vi vocês lá no Jô, lá, mano. Todo dia eu vejo lá no YouTube lá, um monte da risada, cara. Bacana. Muito obrigado, viu, cara? Eu quero que Deus dê muita prosperidade pra vocês estar passando todo dia essa alegria pra gente aí. E pra vocês também, ouvintes também. Obrigado. E vai Corinthians, mano! Vai Corinthians, tudo nosso, irmão. Valeu. Falou! O corintiano educado, desejo bem da gente, né? Legal. Todo corintiano é educado. E vocês que são mal educados. Desejou o nosso bem. Não, todo corintiano é educado. Vocês não merecem a educação dos ouvintes. Mas todo corintiano é educado. Férias chegando e você aí se preparando para as compras de final de ano, para sua viagem de virada de ano, se programando para não perder tempo e aproveitar cada segundo. Então, vai de sem parar. É sem parar para estacionar, sem parar para viajar, sem parar para abastecer. Não se preocupe mais com tickets de estacionamento. Não se preocupe em contar moedas para passar no pedágio. E na hora de abastecer, nem desça do carro. Para quê? Curta suas férias sem parar. Ligue 3003-7367 e compre já o seu sem parar. 3003-7367 e receba na sua casa sem custo. Sua vida sem parar. E os três ouvintes que entraram no ar aqui ganharam um adesivo sem parar com R$50 de crédito para estacionar e viajar. Você que foi premiado, é só retirar o adesivo aqui na Energia e depois ligar na central de atendimento, escolher um plano, ativar o adesivo e ganhar R$50 de crédito, tá bom? Estádio 97 da Energia 97 FM também tem oferecimento do Buscapé, Dodô! Ah, meus amigos, final do ano tá chegando, não é verdade? E junto com o Natal vem o tão esperado 13º. O Ale tá todo feliz. Oba! Aqui. Recebeu hoje, né? E para fazer esse dinheirinho extra valer, existe o Buscapé, meus amigos. O Buscapé junta em um só lugar as maiores lojas da internet. E lá você pode comparar aí os preços dos produtos que você quiser. Assim você vai descobrir o melhor preço de tudo com muito mais segurança, muito mais facilidade, sem precisar ficar indo de site em site e perdendo aquele tempo desgraçado, não é verdade? E lá tem de tudo que você possa imaginar. Tem eletrodomésticos, eletrônicos, celulares, roupas, artigos esportivos, brinquedos e muito mais. Tá chegando a hora, final do ano, tem aí o presente de Natal, presente dos amigos secretos, não é verdade? Então vai lá no buscapé.com.br. Olha, é só escolher o produto, comparar os preços e pronto, aí você faz sua compra. Não perde tempo não. Acesse agora mesmo buscapé.com.br ou baixe o aplicativo grátis. Tá perto do celular? Baixa aí, é gratuito. Você vai ter a certeza de encontrar sempre o melhor preço, meu amigo. Nesse Natal, pesquise sempre no Buscapé antes de comprar seus presentes, hein? Faz assim, ó, dá um bus. É isso aí, esse é o Estádio 97, também no oferecimento de Stella Barros Turismo. Maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. O oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra, é gol. Vai que você pode, beba com moderação. E clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Terça-feira é dia de triplo Burger Bacon. E amanhã, o clássico dos clássicos, Big Mac por apenas R$8. Aproveite! Quem dá mais? Oh, leilão de Natal do Estádio 97. É, olha, o Estranho Nuninho tá aqui porque ele ganhou no leilão de Natal. Boa, Thales. Boa. Doou 200 bonecas. Não é isso, Estranho? Isso. Legal, Thales, muito legal. Essas bonecas serão distribuídas aí, acho que provavelmente para orfanatos, instituições aí beneficentes, né? Que cuidam de crianças aí, não é mesmo? Uhum. E você pode fazer a sua vez também essa semana doando quilos de leite em pó. Quilos de leite em pó. Faça seu cadastro lá no 97fm.com.br/leilão de Natal. Faça seu cadastro e dê o seu lance. O maior lance em quilos de leite em pó vai ganhar o direito de ser Estranho no Ninho aqui no Estádio 97. E na sexta-feira também sortearemos um ouvinte entre todos que derem lances. Participe, colabore. Olha, você não precisa... Dá lá um lance de um quilo, dois, três, sim, quatro. Importante é participar, não interessa. De repente ajudar. Você é sorteado e vai estar aqui sendo Estranho no Ninho também. Com certeza. Não é mesmo? Importante então, também ajudar também, né? Claro, claro, com certeza, cara. Olha, eu vou te falar. Às vezes a gente não imagina que uma ajuda possa ser tão grande com tão pouco. Sim. Sim. E que vai fazer toda a gente feliz, né? É, outro dia eu vi um pessoal fazendo uma campanha numa rede de hipermercados. E os caras falando assim, né, meu, olha, se você comprar essa cesta aqui custa R$60. Uhum. E esse dinheiro, essa cesta, dá para um mês de alimentação básica de uma família de 4 pessoas. Caramba! Caramba. Porque tinha bastante arroz, tinha bastante feijão ali dentro, você entendeu? É o básico, né? Exato. Então você fala, pô, com R$60 dá pra ajudar desse jeito, cara. É muito legal. Não, é impressionante, cara. Quanto a gente às vezes acha que alguma coisa que a gente consome, que é... Ah, perfumaria, né, que o pessoal chama. Reclama, às vezes, barriga cheia, né? Reclama e é o básico da pessoa, aquilo lá pra viver o mês, cara. E às vezes a gente pensa que às vezes você gasta R$60, assim, com bobagem. Com bobagem, com bobeira, cara. Né? Né, não? Ó, vamos ver quem que é o ganhador de hoje das mensagens dos corneteiros, que vai ganhar um kit do Estádio 97. Boa noite, rapaziada do Estádio 97. Aqui é o Lúcio, São Paulino, da Vila Alpina. Tava pensando aqui, já pensou se um dia o Mota resolve dar um tiro no Vieira? Aí no dia seguinte, a manchete de todos os jornais vai ser assim: baleia, baleia, baleia. Valeu, rapaziada. Um abraço. Esse trouxa. Lúcio, eu achei bom. Vem aí, Lúcio, que é nóis. Gostei, baleia, baleia, baleia, baleia, baleia. Tem que zoar e ser zoado, é isso aí, Lúcio. Ah, é. Desculpa, Mota, trouxa. O Estranho, Lúcio, você tem 3 dias úteis para retirar aqui o seu kit do Estádio 97. Camiseta Estádio 97, Stent Beat, boné Estádio 97, vista aérea. Estranho, obrigado pela sua presença. Obrigado por tudo. É, quero mandar um beijo para minha esposa. Eu sei que ela não vai ouvir porque ela não gosta muito de futebol. Então, Ah, mas nem para ouvir você? Não, nem para mim. É caramba, mesmo? Que fase que você tá em Paris. Eu buscava ela no trabalho ouvindo. Um malho, uma loira gostosa. Ela não vai saber. Ela não vai saber. Ah, alguém vai fofocar. Alguém vai contar, né? Provavelmente meus amigos que porque ouvindo. A Paloma que a gente apresentou aqui pra você, ela é gostosa. E ela deu em cima de você mesmo. Deu em cima de você, gostou de você. Em casa. É. Dá um beijo pra ela, meus amigos que ouvem vocês. Boa, legal. William, Gerson. É, eles falaram que ouvem vocês, que é muito legal. Boa. E agradecer por tudo e ajuda para pessoas que precisam, acho que tem que ser sempre. Boa. Não podemos apenas reservar determinados períodos. É. Quando puder, sempre. RG, né? Só dá, o RG só dá R$2 no farol no Natal. Nossa, o RG é um lixo. E no Natal. Pede troco ainda. E pede troco, é lógico. E aquele que tá fazendo. Valeu, Estranho. Muito obrigado, obrigado, muito obrigado. Estádio 97 termina aqui e volta amanhã às 5h30 no oferecimento de clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Terça-feira é dia de triplo Burger Bacon e amanhã é o clássico dos clássicos. Big Mac por apenas R$8. Aproveite! Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol, vai que você pode, beba com moderação. E amendoim Santa Helena, experimente as novas bandejas de amendoins da Santa Helena. Valeu, o que você escreveu? Não, só mandar aqui que o Portuga tá ouvindo a gente. Um abraço. Um abraço pro Portuga. E ele mandou uma confidência importante, viu, mano? Ele tá mandando um abração pra você, ele tá falando, mano. Um abraço. Que ele tem o vídeo da lana do Marcão. Ah, o Portuga tem o vídeo. Portuguita, você que tá ouvindo. Então, e sabe o que ele falou? Olha o que é pior. Caminha aí, Portuga. Amanhã, então vamos falar. Amanhã a gente fala. Amanhã a gente fala o que ele falou. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu. Até mais. Ouço o governador do estado, Paulo Câmara. Todo mundo diz que é fundamental investir em educação, mas nós do PSB ficamos felizes por fazer isso acontecer na prática, sendo realidade na vida dos nossos jovens. Em Pernambuco, por exemplo, temos a melhor escola de nível médio do Brasil, como provam as notas dos nossos alunos do IDEB. Isso é resultado do trabalho iniciado nos governos Eduardo Campos, que estamos continuando e ampliando. A educação de qualidade requer investimentos de longo prazo, formando gerações para a vida e para o trabalho. É o que Pernambuco tem feito, qualificando a nossa gente, contribuímos para o desenvolvimento do nosso país. As mudanças promovidas na Paraíba na área da educação são sólidas porque resultam de um acordo que o governo do PSB vem fazendo com os municípios desde 2011. No cardápio deste pacto pelo desenvolvimento estão a reestruturação física de escolas municipais e estaduais, ações de apoio técnico e pedagógico com foco na alfabetização na idade certa, a construção de um ensino médio de alto nível, a formação de professores, o intercâmbio internacional, as aulas práticas e a inclusão por meio das artes. A implantação da educação em tempo integral mudou a realidade dos jovens paraibanos em 3 anos. De 11 mil estudantes atendidos, chegaremos a 35 mil, afirma o governador Ricardo Coutinho. Um dos grandes desafios que assumimos em nosso mandato foi o de transformar o ensino médio, tornando-o mais útil dentro desta realidade, implantando ensino integral num terço das nossas escolas, abrindo escolas técnicas profissionalizantes e enviando nossos alunos para intercâmbio no exterior, além de, é claro, valorizar o professor, dobrando o piso salarial do magistério e assegurando o 14º e 15º salários aos profissionais da educação. Só a educação é capaz de fazer com que as pessoas, social e economicamente diferentes, possam ter oportunidades iguais nesse mundo tão competitivo. O Distrito Federal também elegeu a educação como prioridade. Para você ter uma ideia, o governo do Distrito Federal universalizou a educação infantil para crianças de 4 a 5 anos e inaugurou uma unidade escolar por mês. São 23 creches, 12 escolas novas e 8 centros interescolares de línguas. Agora, esses centros estão presentes em todas as regionais de ensino do Distrito Federal. Só em 2016, foram atendidos 43 mil alunos da rede pública. O governo do Distrito Federal também tem o que ensinar quando o tema é cidadania. Brasília é a capital do país mais bem posicionada no índice de governança, que se baseia na avaliação de 3 áreas: gastos e finanças públicas, qualidade da gestão e desempenho. Ao contrário do governo Temer, que cortou os recursos para ciência e tecnologia, o governo de Brasília prioriza o setor, investindo cada vez mais. O governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, fala dos desafios vencidos para colocar a capital no rumo do progresso. Aprendi a governar olhando para a frente. Isso significa que temos que continuar a investir em educação, cultura, ciência, tecnologia e inovação para proporcionar um futuro com dignidade para os nossos jovens. Enfrentei diversos problemas de caixa. O governo não tinha dinheiro, mas sabia que precisava priorizar o que era mais importante para retomar o crescimento. Hoje, posso assegurar para você, fizemos o dever de casa, garantimos a qualidade de vida e preparamos a nossa cidade para dar um salto rumo ao futuro. Em São Paulo, a educação, ciência e tecnologia seguem a cartilha do PSB. Olá, eu sou Márcio França, vice-governador do Alckmin. Aqui em São Paulo, o PSB inova em educação para garantir mais e melhores empregos. Essa é uma das novas escolas de técnica de economia criativa. Aqui você aprende cinema, gastronomia, moda, mídias sociais, só coisa legal. As aulas acontecem em espaços que estimulam criatividade. Cada escola oferece 1.200 vagas por ano. É economia criativa. E ao final do curso, cada jovem recebe uma empresa aberta em seu nome. E nesse setor, o salário é muito maior do que a média no Brasil. E agora, não tem mais desculpa para não fazer faculdade. Abrimos 50 mil novas vagas na Univesp e em breve todo jovem de São Paulo vai ter faculdade de graça e sem vestibular. A Univesp está em mais de 150 cidades de São Paulo. São cursos de engenharia, matemática, pedagogia e gestão pública. É curso de qualidade, professor da USP, Unicamp e Unesp. Se quiser, dá para fazer. Conheça melhor o programa do PSB para o Desenvolvimento Nacional. Fundação João Mangabeira, fjmangabeira.org.br. No ranking mundial de participação feminina na política, o Brasil ocupa as últimas posições. Apenas 10% das vagas nos parlamentos são das mulheres. Estamos atrás de vizinhos como a Bolívia e de países árabes, onde o papel político feminino é reduzido. No Partido Socialista Brasileiro, as mulheres conquistam 30% de representação nas instâncias partidárias. É o que diz a secretária nacional, Dora Pires. Nós, mulheres socialistas, queremos reverter esses números e aumentar a participação feminina na política. No Partido Socialista Brasileiro, já somos 30% nos diretórios. E no próximo ano, vamos atingir essa porcentagem em todas as instâncias partidárias. Mas nossa meta é a paridade. O nosso partido propõe políticas públicas que valorizem a luta das brasileiras por igualdade de remuneração, de oportunidades, de tratamento. O socialismo representa a expectativa de uma nova civilização. Venha você também para o PSB. Estudo recente do Fórum Econômico Mundial mostra que cresceu a desigualdade entre homens e mulheres no último ano. As áreas onde as diferenças entre sexos são mais difíceis de superar são economia e saúde, enquanto o abismo político é simplesmente escandaloso. Para a deputada federal Janete Capiberibe, as mulheres precisam da política para avançar. Enquanto as mulheres não alcançarem a igualdade em todos os setores, não podemos dizer que a humanidade foi emancipada. Hoje, celebramos algumas conquistas, mas ainda há grandes diferenças, principalmente na política. Quero incentivar a participação feminina para corrigir essa desigualdade. O Partido Socialista Brasileiro é o caminho para mudar o atual cenário. Temer quer vender a Eletrobras e a Chesf por uma pechincha. Entrega, junto, a segurança hídrica do Nordeste e suas chances de superar a desigualdade regional. Diga não a mais esse desmonte do Estado brasileiro. Ouça agora o presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro, Carlos Siqueira. E nós entendemos, já há algum tempo, que uma proposta de desenvolvimento nacional para o país, para o Brasil, ela contempla necessariamente, exige necessariamente, educação de qualidade, ciência e tecnologia, inovação e economia criativa. Nós estamos num mundo novo, num mundo em que a tecnologia é que aponta para o futuro, sobretudo para a juventude. Então, sem esses pré-requisitos, não poderá ter um verdadeiro projeto de desenvolvimento, porque o desenvolvimento pleno, ele requer a qualificação das pessoas para o trabalho, trabalho de qualidade e bem remunerado, e também para o desenvolvimento da indústria nacional, porque o país também precisa desenvolver a sua indústria, torná-la competitiva em relação ao mercado internacional. A população, de fato, constata-se que ela está decepcionada com a política. E ela tem muita razão para isso. Mas nós não podemos desistir, porque é da política que vem a solução para o país. O ano de 2018 é um ano muitíssimo importante para o Brasil, porque finalmente os eleitores terão a palavra. É a sua decisão que pode mudar o país. Participe. Venha com o Partido Socialista Brasileiro para esta luta, para renovar a política em nosso país. Partido Socialista Brasileiro. Termina aqui. Rede Obrigatória de Rádio. Lunch Break. Mixando sucessos e lançamentos ao meio-dia. Tá no ar o Lunch Break aqui na Energia 97. Lunch Break. A energia que te move na hora do almoço. Energia 97. O verão chegou e a Áudio traz pra você dois dos maiores DJs da atualidade: Jonas Blue e Kunz em duas festas imperdíveis. 5 de janeiro, Jonas Blue ao vivo. E em 8 de fevereiro, Kunz ao vivo no pré-carnaval eletrônico da Áudio. mais. Lineup com os DJs Ronaldinho, Alex Joker, Adriano Pagani e Jimmy Soler. Kunz ao vivo. Jonas Blue e Kunz na áudio. Informações e vendas tite360.com.br. Promoção exclusiva. Energia. O Partido da República convida você, mulher. Você, mulher brasileira, dona de casa, jovem estudante ou profissional de qualquer área que ama esse país, participe da vida pública. Exerça o seu direito de cidadania, defendendo as suas convicções, aquilo que você acredita. O coração de uma mulher pulsa forte quando ela é chamada para a luta. Venha, filie-se ao PR. Energia 97, para ouvir e ver. Acesse 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Apita o juiz, vai começar a partida. Avançou pra geladeira, pegou uma gelada, preparou. Que beleza de abertura. Agora falta o Mendorado, o craque da Santa Helena. Olhou pra lá, olhou pra cá, partiu pro ataque, ficou rugado. Correu pra pegar o amendoim, olhou no armário, abriu, puxou o Mendorado. É dourado, é crocante, vai pôr na boca e é... De sabor! Mendorato, seu parceiro do futebol, o produto da Santa Helena, o melhor do amendoim. A deputada Goretti vai falar para vocês a necessidade de segurança nesse país. Em nossa nação, matamos mais que países que estão em guerra. Em 2016, o Brasil teve 61.619 homicídios. Passamos a ser o campeão mundial de homicídios. Das 50 cidades mais violentas do mundo, 19 são no Brasil. Nós precisamos urgentemente da reforma do Código Penal brasileiro. Partido da República. Único Camarotes Corporativos. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Já curtiu hoje? Hoje. facebook.com/energia97fm. Nós, mulheres do PR, temos mais uma mensagem para vocês. Neste momento, o Partido da República homenageia a jovem professora Ellen de Abreu Silva Batista, que perdeu a vida salvando seus alunos durante aquele incêndio criminoso na creche na cidade de Janaúba, em Minas Gerais. Ela agiu com muita coragem e movida por muito amor às crianças. Nossos aplausos e nossa reverência. Quarta-feira, dia de clássico. A estrela do time é o Big Mac. O sanduíche sai por R$8. É pedir e correr pro abraço. A McDonald's, todos os dias um clássico por R$8 cada. Aproveite! Ouviu novidade? Ouviu Energia 97? Programa do Partido da República. Vamos falar agora sobre violência e crime no trânsito. Motorista embriagado causa acidente e mata 3 pessoas. Deputada Cristiane, como suportar uma dor como essa? Como mãe, eu posso dizer para você que é o momento mais difícil que se pode viver. Fatalidade é um mal que não se pode evitar. Beber e dirigir você pode evitar. Ter que conviver com isto é realmente quase impossível. Prepare-se! Dia 16 de dezembro, o festival mais esperado do ano, Mundo Psicodélico Festival. 2 palcos open air, temática feita pelos mesmos artistas do Mundo Universo Paralelo. Os DJs mais renomados da música eletrônica, Vini Vid, Major 7, Upgrade, Load e muito mais. Mundo Psicodélico Festival, dia 16 de dezembro no Estádio do Canindé. Ingressos no site www.ingresse.com. Mais informações, acesse a nossa página no Facebook, Mundo Psicodélico Festival. Entre em nosso mundo, seja psicodélico. Agora na energia. Night Sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. Energia 97 no ar, mais um Night Sessions. É o filho da House Music que vai bombar na balada primeiro na programação. Pra abrir essa hora tem Marina Diniz, começou. Boa noite, galera. Bom, tô aqui com vocês hoje até as 9 da noite no Night Sessions. E pra começar, um cover novo do Two Princes. Espero que vocês gostem. Pra quem quiser acompanhar um pouco do programa, pode entrar no meu Instagram que eu vou fazer um pouco de live. É DJ Marina Diniz. Vamos lá. Night Sessions. Said if you wanna call me baby, just go ahead now. And if you like to tell me maybe, just go ahead now. And if you wanna buy me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now. One, two, prince, kneel before you. That's what I said now. Princess, prince who adore you. Just go ahead now. And if you wanna call me baby, just go ahead now. And if you like to tell me maybe, just go ahead now. And if you wanna buy me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now. Tell me maybe, just go ahead now. And if you wanna buy me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now. Sessions. Energia 97. Energia 97.